nossos corações. Ele sabe todas as nossas lutas e Ele vai nos dar a vitória. Amém! E é com muita força, com muita fé, com a certeza, porque somos filhos de Deus, somos filhos do Rei, nascemos para ser felizes, nascemos para ter vida e prosperidade em abundância. Começa agora o programa João Inácio Júnior, aliás, o Bafulê com João Inácio Júnior. João Inácio Júnior está chegando aqui na sequência. Eu, Cláudia Leite, Alisson Marques e toda a turma. Muita informação importante para você hoje. O caso da mãe e da filha que foram mortas num incêndio hoje de madrugada no apartamento em que moravam aqui em Fortaleza. E mais, um policial militar foi assassinado hoje de madrugada quando voltava do trabalho. Ele ia de moto. Os bandidos fugiram com a arma do policial militar, mas deixaram a moto. A polícia, claro, já descartou latrocínio. Temos também informações sobre uma mulher de 20 anos que estava sendo mantida em cárcere privado pelo marido de 32 anos. Ele acabou preso. Todos os detalhes dessa história você vai conhecer aqui no Bafulê em instantes. E mais um caso de importunação sexual aqui no Ceará. Um homem foi preso. Acusação, importunação sexual. A vítima, quem é? Como aconteceu? Todos os detalhes em instantes aqui para você. Temos também informações sobre Rihanna, sobre Anitta. E será que Maitê Proença e Adriana Calcanhoto, que namoraram durante um tempo, voltaram a se relacionar? Voltaram a namorar? Essas e outras aqui no Bafulê em instantes. Glauber Souza hoje, nosso sonoplasta, bora de música? Verdinha! Só você, Fábio Júnior e Brilho da Lua, Eliane. Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser, eu fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer, só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu, será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar, tantas vezes eu dancei. Tantas vezes que eu só fiquei, chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção, mexer teu coração. Salta comigo alto, todo mundo vê que eu quero só você. Eu quero só você. Só você, eu quero só você. Bafulê. Cerdinha! Bafulê. Cláudia Leite. Oi, 1h12, tá quase chegando 1h15. Boa tarde, João Inácio Júnior. Que tá retrás, seu Jereba. É você, minha filha. Sou eu, boa tarde, seu Jereba. É você, minha filha. Nós estamos aqui quase coisando, viu? Vai já entrar, porque tá entrando, vai já entrar. E quando entra bem entradinho. Olha, já, vai ser tudo junto. A Rádio Verde Mária, a TV Diária e a internet, tá tudo junto, tá falando aí dentro do seu... Cláudia, o Claudinha pode atolar com o João Inácio, o João tá cagando, quando ele acabar de cagar, ele volta. Então, bora de... bora de música. Meu Deus. Luan Santana, Morena. Você podia ter caprichado menos no beijo, devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar. E do que adiantou? Nada. Você só queria brincar. Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. E diz o que, que eu posso fazer se ela rouba a cena. Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena. Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus. Sempre que alguém me perguntava, dizia sinto nada, o amor evaporou, morreu. Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas, o meu coração ainda te procura. Lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado e esquecer, não esqueci. Eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não faltou esquema, é culpa da morena, o beijo da morena. O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar. E do que adiantou? Nada. Você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena. Bafulê. Sua tarde com mais alegria. João Inácio Júnior. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Eita, que hoje eu vim com os braços pra dentro. Hoje eu não vim com aquelas camisinhas tipo polo, né? Chama? É tipo polo? É, camisa gola polo, tá todo no social. Eu já tinha até me esquecido como é que se usa esse tipo de camisa aqui, né? Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil! Alô, alô, mundo, mundo, mundo! Vocês precisam ver o resto, como é que eu vim hoje. Será que eu vim com a camisa assim, tipo social e de shortinho? Ou será que eu tô com biquíni, fio dental e salto alto de mulher? Nossa! Não porque eu seja mulher, não porque eu seja gay. Eu sou muito macho e nada contra quem é gay. O problema é que as pessoas estão, as pessoas estão fazendo muitas performances. Então, daqui a pouco eu vou ficar em pé ali, naqueles lugares, e vocês vão ver se eu estou de shortinho, se eu estou de shortão, se eu estou com as canelas de fora, ou se eu vou chocar hoje a internet. Vai chocar? Ou se vou chocar. Nossa! Hoje a internet, e se for sair daqui. Abalar. Abalar. Quando eu sair daqui, que for pra cular, eu tô de biquíni, fio dental e de sapatinho de salto alto. Vocês vão ver já já. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Alô, alô, mundo, mundo, mundo! Nós estamos iniciando com alegria, com energia, com simpatia, com força, com fé, com esperança, mais um programa João Inácio Júnior, acreditando que a minha vida e a sua vida vão dar certo. As coisas boas vão começar a acontecer, porque nós temos Deus, nós temos fé, nós temos esperança de que o amanhã vai ser lindo, e vai mesmo. Quando eu seguro na mão de Deus, quando você segura na mão de Deus, e quando a gente cumpre aquelas determinações que Jesus Cristo determinou, e a gente batalha, e a gente luta de verdade, a gente vê um novo tempo chegar, um novo amanhã nascer, a vida melhorar, as notícias boas chegarem, os acontecimentos favoráveis se avolumarem e tudo muda. Porque a vida muda quando a gente muda. Então mude para melhor, mude para Deus e sua vida vai sair de todos os problemas em que ela está. A minha vida e a sua vida vão melhorar e nós seremos felizes de verdade. Oh, glória! Vamos acelerar para as vitórias. Eu não sei, eu não quero, eu não preciso e nem posso viver sem Deus. Se você é igual a mim, vamos orar. Pai, Deus, Senhor, dono da vida, criador do universo, protege a nós que estamos fazendo o programa João Inácio Júnior e protege a todas as pessoas que em quaisquer lugares o estão vendo e ouvindo agora. Nos enche de paz, de alegria, de vida nova, de sorriso, de felicidade, de dinheiro no bolso, de emprego bom, inimigos domados, situações ruins destruídas, sim, as situações ruins acabadas, e que nós entremos, nos ajuda, Pai, na nova estrada que vai nos levar à felicidade, nos livra do mal, em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado, meu Deus. Meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Ô, glória, vamos acelerar para as vitórias. Obrigado, em nome de Jesus Cristo. Aí vai chegar o tempo de estourar o champanhe. Receba. Receba. Receba. Pois é, agora vamos ter uma tarde linda. Vamos ser sua companhia e Deus vai ser nossa companhia. Nossa e sua. E nós estaremos livres do mal, felizes agora de tarde. Vamos lá, gente. Até 4 horas. Programa João Inácio Júnior pela Verdinha. Você pode ouvir a gente pela Rádio Verdes Mares. Você pode ver a gente agora pela TV Diário e você pode também ver a gente aqui pela internet. Olha aqui, ó. Isso aqui é um celular, não é uma televisão mini, não é uma televisão mini, uma televisão portátil. Isso aqui é um telefone celular. Você pode ver a gente no seu celular agora, no seu laptop, no seu PC, no seu tablet, no seu computador. É muito fácil, não precisa nem baixar aplicativo, não! É só você colocar no Google TV Diário ao vivo. Vai pro Google TV Diário ao vivo. Puf, chega em nós. Obrigado, gente. Começou. Bem, atenção, atenção. Eu vou mostrar a foto desse homem e você vai já saber da história completa do que esse homem foi capaz de fazer. Empresário condenado e preso por transmitir HIV/AIDS de propósito para mulheres. Esse cara pegou AIDS. Mas ele não queria apenas sofrer as consequências de ter de contraído AIDS. Ele queria passar para outras pessoas. E então, esse empresário que você está vendo, ele foi condenado e preso por transmitir HIV/AIDS de propósito para mulheres. Meu Deus! Você vai saber os detalhes daqui a pouco. E agora, antes de dar boa tarde para a Cláudia Leite, nós vamos já anunciar o primeiro assunto que vamos abordar aqui no programa João Inácio Júnior, no bairro Aldeota, hoje de manhã. Uma mãe de 79 anos e uma filha de 59 anos morreram queimadas num incêndio no apartamento em que moravam. Meu Deus, presta atenção para essa notícia. Como que uma tragédia tão grande como esta pôde acontecer? No bairro Aldeota, em Fortaleza, hoje pela manhã, a mãe de 79 anos e a filha de 59 anos morreram incendiadas, queimadas, no incêndio no apartamento em que elas moravam no Meireles. Cláudia. Aldeota. Aliás, na Aldeota. Isso. Esse apartamento. Cláudia. Oi. Boa tarde para você, Cláudia. Boa tarde, João Inácio Júnior. Boa tarde a quem nos assiste, quem nos acompanha pela Verdinha, pela internet, pela TV Diário. E essa tragédia aconteceu hoje por volta das 4 horas da manhã no apartamento do prédio, no prédio onde mãe e filha moravam. Mãe, 79 anos, aposentada, servidora aposentada do Tribunal Regional do Trabalho. A filha, também aposentada, de 59 anos. Corpo de Bombeiros foi chamado para o local por volta das 4 da manhã, porque havia um intenso incêndio no apartamento em que elas moravam, no quinto andar do prédio Catarina Ribeiro, que fica na rua Monsenhor Bruno, aqui na Aldeota. Corpo de Bombeiros conseguiu arrombar a porta do apartamento. Infelizmente, as duas foram socorridas, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos, a intensidade do fogo, né, de toda essa situação, e acabaram morrendo. Maria Ocilma Rodrigues, a filha, de 59 anos, e a mãe, Maria Ilza Rodrigues, 79 anos. A Defesa Civil informou que no fim da manhã foi até o local para fazer uma vistoria no apartamento onde as duas, mãe e filha, morreram hoje de madrugada nessa tragédia. Mas por conta da fumaça e ainda da alta temperatura no apartamento, não foi possível realizar a vistoria necessária. E então a Defesa Civil viu que na área externa do apartamento não havia qualquer problema e ficou marcado para agora à tarde a Defesa Civil voltar ao local, fazer a vistoria e dar as primeiras informações sobre o que teria acontecido para esse incêndio ter essa magnitude e acabar com a morte da mãe e da filha. Eu estou realmente muito impressionado. O prédio, você está vendo, um prédio aqui na Aldeota. E hoje pela manhã, como nós estamos relatando, este apartamento que você está vendo começa a pegar fogo. A mãe de quase 80 anos, 79 anos, dentro do apartamento, e a filha de 59 anos, e elas não conseguem sair do apartamento. E morrem queimadas. Hoje, meu Deus, por que elas não conseguiram sair do apartamento? Porque geralmente quando o fogo começa, ele não começa em altas proporções, ele começa pequenininho, né? Por que elas não conseguiram sair do apartamento? Essa é uma grande pergunta. E o que causou esse incêndio no apartamento é outra grande pergunta. Sim. E rua mesmo, Cláudia? Rua Monsenhor Bruno, edifício Catarina Ribeiro, na Aldeota. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou em nota que as causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil com o auxílio da Perícia Forense do Ceará e laudo da Defesa Civil. Vamos ter mais informações agora à tarde aqui no programa João Inácio Júnior, porque nós estamos aguardando mais informações do Corpo de Bombeiros, da Polícia e da Secretaria de Segurança Pública. Agora me dá uma foto do Putin, um psicopata, um dos homens mais loucos e também um dos mais poderosos do mundo. A notícia que assusta o mundo hoje: Rússia ensaia ataque nuclear ao mundo. Meu Deus! Ataque nuclear é um ataque com bombas atômicas. E nós sabemos que se a Rússia fizer um ataque com bombas atômicas, os Estados Unidos e a OTAN vão responder com bombas atômicas. E a quantidade de bombas atômicas numa guerra nuclear pode destruir o mundo todo. Você até pode perguntar, e nós aqui no Brasil, como é que a gente é destruído? Porque as bombas atômicas têm uma capacidade de destruição tão grande que mesmo não caindo no Brasil, elas podem destruir o Brasil e o mundo. Então, a notícia é exatamente essa. Rússia ensaia lançamento de bombas atômicas. Vladimir Putin já instruiu, determinou, orientou, ordenou, mandou que todo o arsenal nuclear da Rússia estejam de prontidão para ataque. E mais, já está fazendo testes com ogivas com capacidade de transportar bombas atômicas. Ele diz que é para caso de defesa, mas sabe-se que ele está preparado para atacar porque ele é louco. Será que o mundo está perto do apocalipse? Eu começo a me preocupar com isso. Meu Deus, daqui a pouco a gente vai voltar a esse tema. Atenção, atenção, mais uma notícia no programa João Inácio Júnior. Sargento da Polícia Militar é assassinado. Mais um militar é assassinado aqui no Nordeste. Ele havia trabalhado no batalhão dele, numa operação da Polícia Militar. E estava indo do trabalho como sargento da Polícia Militar para casa quando foi assassinado. Ele ia de moto. Aconteceu em Teresina, Piauí. Alô, gente boa do Piauí. Alô, gente boa de Teresina. Olha a notícia. A Cláudia Leite tem mais detalhes para você a respeito desta informação. Cláudia Leite. Perdão. Era por volta de 1 da manhã, quando o terceiro sargento da Polícia Militar, André Maia, ia de moto para casa depois de ter cumprido mais um dia de plantão na Polícia Militar, quando foi abordado por matadores na Avenida dos Ipês, zona sudeste de Teresina, Piauí. Os matadores atiraram na hora. O terceiro sargento, André Maia, não teve qualquer chance de defesa. Caiu morto ao lado da moto. Os matadores conseguiram levar a arma e os pertences do policial. O policial era lotado na companhia de polícia militar do primeiro quartel do comando geral. Era casado com uma policial militar. Não tinha filhos. A arma ainda não foi encontrada e agora o assassinato, né, está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de Teresina, no Piauí. Olha aqui, gente, deixa eu contar algumas que a gente vai ter para você daqui a pouco. Me dá uma foto do Cristiano, da dupla com Zé Neto. Vamos ver a dupla Zé Neto e Cristiano. Você vai ver agora uma foto do Cristiano, tá aí com o Zé Neto. E tá acontecendo uma coisa com ele muito curiosa que você não pode perder. O viúvo da cantora Paulinha Abelha. Lembra da Paulinha Abelha? Pois tem uma sobre o viúvo da Paulinha Abelha que você vai saber agora. É uma briga enorme que tá acontecendo entre ele e os familiares da Paulinha Abelha. Como você sabe, Paulinha Abelha faleceu há algum tempo atrás. E o desfecho é danado. E me dá mais uma. Será que é possível você mostrar uma foto do Gustavo Lima? Meu amigo Alisson Neto. Quem está na direção de imagens hoje? Alisson Marques. Alisson Marques. Jonathan Ferreira está com a gente. Olha aí o Gustavo Lima, gente. Cobrando R$1.000 pelo ingresso. É só quem pode. R$1.000 por um ingresso. Você vai saber aqui no programa João Inácio Júnior. Eu vou conversar agora com o Ivan do Hora Pronobis. Olha que produto está fazendo bem a todo mundo, inclusive a mim. Estou tomando todo dia Hora Pronobis. Boa tarde, Ivan. Ô, João Inácio, uma tarde maravilhosa. Você está bem, João Inácio? Muito bem. E você, meu compadre? Maravilha, melhor agora e melhor fica quem toma o produto mais completo do Brasil, Hora Pronobis, viu, João Inácio? Com certeza. Isso é uma certeza. Nós temos recebido aqui muitos relatos, tá? Muitos relatos de pessoas que estão tomando o Hora Pronobis, estão tendo um resultado muito satisfatório. Isso é muito importante, porque o bom é a gente tomar um produto sabendo que está trazendo o resultado. Isso é o que o Hora Pronobis está proporcionando para quem está tomando. Você que tem problemas, por exemplo, com a imunidade, fica gripado com frequência, qualquer mudança de tempo começa a ficar gripado e resfriado. O Hora Pronobis ele vai proteger o teu sistema imunológico, vai proteger você contra a gripe, chikungunya, dengue, covid. 4 cápsulas do nosso Hora Pronobis correspondem a quase 2 quilos da planta. É super concentrado. Tem registro no Ministério da Saúde, Anvisa, selo de qualidade internacional. Limpa as artérias. Então, para quem tem problema de diabetes, colesterol, pressão alta, trombose, varizes, é excelente. Ajuda a prevenir o AVC, o infarto, o derrame. É bom para a mulher que está na menopausa. Isso mesmo. Ajuda para quem tem anemia. E tem mais. Dores no corpo, viu, João Inácio? Olha, tem alguém aí na rádio, aí na TV diária que tem dor? Como? Se nós tomamos Hora Pronobis, como que isso vai acontecer? Hora Pronobis ajuda demais. Eliminando as dores do corpo, de artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, dor no nervo ciático, bico de papagaio, hérnia de disco, fibromialgia, bursite, tendinite. É Hora Pronobis que chega para cuidar para quem tem depressão, ansiedade, insônia. É bom para memória. O telefone tá na tela. 0800-787-7070. Eu vou fazer algo espetacular hoje, viu, João Inácio? Uhum. É o seguinte. Ligou, comprou no boleto, pagamento para dezembro. Dezembro. As 5 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora, eu vou mandar um frasco do feno grego de presente para poder dar aquela levantada no ponteiro. O ponteiro sai do 6, vai pro meio-dia, viu? Sai do 6, vai pro meio-dia. Arrepia. Um frasco do feno grego e vou mandar um do seca-barriga só para 5 primeiras. Já tem gente ligando. 0800 787 7070. Tá o telefone na tela, 0800-787-7070. Ora Pronobis, viva sem dores! Olha aí, gente, então você vai comprar Ora Pronobis agora pelo telefone. Não tem para vender na farmácia, você só compra pelo telefone. Vai ligar agora, vai receber em sua casa, em qualquer lugar do Brasil, Brasil, Brasil! 0800-787-7070. Ligue agora, 0800-787-7070. Me dá uma foto aí da Grazi Massafera. Gente, a Grazi Massafera revela umas coisas muito curiosas a respeito dela. Será que ela já fingiu orgasmo? Ou seja, na hora da transa, sem estar tendo orgasmo, ela fingiu. Será que ela já fez isso? Será que na paquera ela é do tipo de mulher que sempre fica esperando o homem dar em cima, ou ela dá em cima? Ela ataca. E ela diz mais, qual é a postura dela no sexo? Ela revela se no sexo ela é aquela mulherzinha que geme baixinho, que quer um sexo bem calminho, ou ela é selvagem? Tapão na raba, puxão de cabelo. Ela revela como é que ela é. Grazi Massafera, a gente vai contar pra você daqui a pouco aqui no programa João Inácio Júnior. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar logo no intervalo comercial, porque tem muitas informações pra você. Programa João Inácio Júnior, né, Cláudia Leite? Verdade, Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê. Os colchões Sleep proporcionam a você e sua família mais conforto, qualidade de vida e bem-estar. Colchões com muita tecnologia e qualidade. Quando for comprar colchão, peça ao seu lojista um colchão Sleep. Fala, presidente Lula. Nós vamos votar aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo é a base para quase 30 milhões de pessoas e é importante que ele aumente acima da inflação sempre. E nós vamos tratar de gerar emprego, porque o emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Aliás, é a única razão que eu tenho para voltar a ser presidente, é melhorar a vida do povo brasileiro. Agora é Lula! Segurança, PTPC, Pessoal, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Próximo. Quero falar com você sobre conforto e qualidade de vida. Já pensou chegar em casa depois de um dia cansativo? Tomar um banho quente, ter um ar-condicionado para relaxar, sem se preocupar com a conta? Se você pensa que é coisa do outro mundo, a Sol Planet está aqui comigo para te dizer que não é. Essa pode ser a sua realidade. Você já ouviu falar em energia solar? É uma forma inteligente de gerar a energia que você consome e desfrutar de itens como chuveiro elétrico e ar-condicionado. Produza sua energia e livre-se do medo da conta. Não abra mão de viver com qualidade. Procure uma empresa de confiança ainda esse ano. Em janeiro de 2023, novas taxas começarão a valer. Mas se você fizer sua instalação ainda esse ano, vai se livrar delas até 2045. Planeje um futuro com muito mais conforto para você e para quem você ama. Acesse fujadataxação.com.br e saiba mais. Em defesa de um trânsito mais seguro para todos, o Sistema Verdes Mares tira dúvidas para você. Pode ou não pode? O motorista pode usar o celular enquanto dirige? Não pode. Nem mandar mensagens ou tirar fotos. O passageiro pode ficar sem um cinto de segurança no banco de trás? Não pode. O equipamento é obrigatório para todos. Transportar o pet? Pode? Pode sim, mas sem deixá-lo solto ou levá-lo no colo. Ele precisa estar protegido e confortável. Colocar a cabeça ou o braço para fora do carro? Pode? Não pode. E é preciso ter cuidado redobrado com as crianças. Esses pequenos cuidados no dia a dia podem salvar vidas. É nossa responsabilidade construir um trânsito seguro. Apoio AMC. Proteger vidas. Esse é o caminho. Quer saber mais sobre educação empreendedora, inovação, cases de sucesso e muito mais? Vem empreender toda quarta-feira no Bom Dia Nordeste. Um espaço especial para disseminar a cultura empreendedora e incentivar a capacitação e o crescimento do mercado cearense. Entrevistas e tendências para o seu negócio decolar. Acompanhe toda quarta-feira na TV Diário e na Verdinha. Realização Sistema Verdes Mares. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Buff! Bafulê. Bafulê. Sua tarde com mais alegria, com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil. Eu mesmo tô me achando estranho hoje, porque eu só venho com camisa tipo polo, né? Manguinha de fora, bracinho de fora, né? E hoje eu tô assim com essa camisa social que há muitos anos eu não uso, mas o que é que eu tenho aqui por baixo? A mesa tá cobrindo da minha cintura para baixo. Será que eu vim de shortão hoje? Será que eu vim com calção? Oh, eu posso estar querendo chocar? Nós estamos na televisão, nós estamos na internet, até o Silvio Santos de vez em quando choca com 92 anos. Vai fazer 92 agora no dia 12, né? É. O Silvio Santos vai fazer 92 anos agora no dia 12. Quem sabe eu vou começar a chocar também. Será que eu vim com calção? E venho de chinela? Ou será que eu vim, sabe de quê? De biquíni fio dental. Vou dar uma dica. Ué, doido, é? Pode ser que eu esteja maluco hoje. Será que eu vim de biquíni fio dental e de salto alto, que nem a Cláudia tá de salto alto aqui, já olhei aqui. Bem, será? Eu acho que você tá dizendo, se fizer isso, eu desligo o rádio e a televisão. Desliga não, eu vou já ficar em pé, bem ali naquele lugar ali, e vamos ver como é que eu tô. Bem, gente, a gente tem muita coisa para você aqui no programa João Inácio Júnior. Ô Alisson Marques, por favor, me dá a foto aí do empresário que pegou AIDS, HIV AIDS, e foi preso agora. Empresário condenado e preso por transmitir HIV AIDS de propósito para mulheres. Esse cara pegou AIDS, HIV, e não queria ficar com a doença só para ele. Resolveu transar com várias mulheres com o intuito, com o propósito de passar para as mulheres HIV AIDS. Tipo, passaram para mim, eu vou me vingar, vou passar para os outros. A gente vai contar o resto dessa história já já. Mas agora nós temos aí o viúvo da Paulinha Abelha. Amigos e amigas, vocês sabem que a Paulinha Abelha era uma pessoa maravilhosa, uma cantora de grande sucesso, e ela cuidava do pai dela que tem Alzheimer. Cuidava com muito carinho. O pai dela tem Alzheimer. Ela cuidava. Ela morreu. E na casona em que a Paulinha Abelha morava, com o pai e com o marido, esse que você está vendo, ela cuidava. Então, quando ela morreu, o marido continuou morando na casa. Continuou morando na casa e cuidando do pai da Paulinha Abelha. Do sogro. Cuidando, diz ele, com muito carinho. Mas ele não saía da casa. As irmãs de Paulinha Abelha, a família de Paulinha Abelha, queriam que ele deixasse a casa. Você não tem nada a ver. Você viveu muito pouco tempo com a Paulinha Abelha. Você não era nem casado no papel passado com a Paulinha Abelha. Você não tem direito à herança. E ele estava querendo ficar com a casa para ele. E o pau tá na justiça para que ele saia da casa e entregue a casa. E deixe a família cuidar do sogro dele. Deixe as irmãs de Paulinha Abelha cuidarem do pai da Paulinha Abelha, que tem Alzheimer. Agora, como é o nome dele, Cláudia? Clevinho. O Clevinho, viúvo de Paulinha Abelha. Viúvo, né? Falei marido. Viúvo de Paulinha Abelha, desistiu da casa, entrega a casa para as irmãs, sai da casa, entrega para as irmãs da Paulinha Abelha e diz: cuidem do pai de vocês. Estou saindo fora, não quero mais confusão. E ele deixa um recado muito, muito bonito que ele deixa, né, Cláudia? Sim, o Clevinho postou em sua rede social o seguinte: eu conversei com a minha advogada, eu tenho todos os direitos na habitação, mas eu não quero problema. Eu quero paz, eu quero seguir minha vida. Eu já sofri demais. Decidi abrir mão do meu direito de habitação na casa. E a partir de hoje, deste momento, as meninas, as irmãs da Paulinha, irão tomar conta do pai delas, o seu Gilson, aqui da casa. Sim, eu decidi sair. E no final, então, ele diz: tudo que eu podia fazer, eu fiz com muito amor e com muito carinho, tanto com a Paulinha quanto com o seu Gilson, meu sogro. Quem me conhece sabe que eu não gosto de estar envolvida em problemas. Sou uma pessoa simples e batalhadora e eu não irei desistir jamais, mas eu quero paz. Tô saindo apesar do meu direito, já estou alugando um outro local e peço. Aí ele colocou um vídeo segurando a mão do sogro, do seu Gilson. Ele disse: a partir de hoje, eu peço que as filhas dele cuidem do seu Gilson, porque ele merece. Eu já sofri demais para estar sendo envolvido nessa polêmica. E ele termina dizendo: meu velhinho, meu segundo pai, olha, meu eterno sogrão, fique bem. Você estará sempre nas minhas orações. Olha aí. Exatamente nesse vídeo, ele segurando a mão do sogro, ele coloca na legenda: meu velhinho, meu segundo pai, meu eterno sogrão, fique bem, você estará sempre nas minhas orações. Coloca mais uma vez o vídeo, é bem curtinho, pequenininho. Mais uma vezinha pra gente ver. É. Ah, tudo bem com vocês? Ó, tô vindo aqui agora. Vocês já estavam um pouco sumido, refletindo, pensando bastante. E vim aqui pra dar uma satisfação pra vocês. Quem me acompanha sabe que eu tive envolvido em uma polêmica recentemente. E eu tô aqui porque eu conversei junto com minha família, conversei com minha advogada. E eu tenho todos os direitos de habitação. Mas eu, como eu sou uma pessoa que não quero problema, quero paz, preciso seguir minha vida, viver minha vida, e já sofri demais, eu decidi abrir mão do meu direito de habitação. Onde, a partir de hoje, né, a partir desse momento, as meninas irão tomar conta do pai dela, aqui na casa, sim, tá? Eu decidi sair, abrir mão do meu direito de habitação e dizer pra vocês que tudo que eu podia fazer, eu fiz com amor e com carinho, tanto com a Paulinha como com o seu Gilson. E ele vai me dar sabedoria pra continuar, né? Aqui era um lugar onde eu tinha muita felicidade, tive muita felicidade. Foi um lugar também onde sofri também recentemente. Mas o que eu quero dizer é que eu não gosto de estar aparecendo aqui para trazer problemas ou tristeza. Eu gosto sempre de trazer alegrias, tá? De estar bem, de mostrar coisas boas para vocês. Mas que vocês também entendam o meu lado e pensem que é o mesmo que eu pensei, que eu estou buscando paz e está longe de problemas, porque quem me conhece sabe que eu não gosto de estar envolvido em problemas. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa simples, e quem me conhece sabe também que eu sou uma pessoa batalhadora e que eu não irei desistir jamais. Se Deus me sustentou até hoje, podem ter certeza que Ele me sustentará a vida inteira. E dizer que eu amo vocês e muito obrigado por tudo. Ele segurando a mão do pai da Paulinha Abelha. Então ele está deixando a casa. Ele não queria sair da casa. É, já deixou a casa. Não queria deixar a casa que era da Paulinha Abelha. E dele, ele disse que não. Tá desistindo. Já que está essa briga pela casa entre ele e as irmãs da Paulinha Abelha. Será que eu tô de calcinha, meu povo? Já pensou, gente? Bem, hoje eu vim diferente. Programa João Inácio Júnior. Eu tô aqui de camisa social. Né? Será que eu vim de short, shortão? Será que eu vim de... Bom, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vim hoje. Será que eu tive coragem de botar um biquíni fio dental e mostrar as canelas pra vocês? Vamos lá, eu vou pra lá, o Jonathan Ferreira. Jonathan Ferreira, nosso diretor de imagem agora. Eu vou pra cá, atenção. Olha aí eu de calcinha. A Mariana Oliveira olhou pra ver se eu... Será possível? Mariana Oliveira, que é tão discreta, ela deu uma olhada, meu Deus, será que como vem de calcinha pra cá? Meu Deus. Não, eu vim diferente, como vocês estão vendo hoje, eu vim com porra camisa... Eu vim de camisa social, uma calça mais ou menos social e um sapato social. Agora, eu botei uma coisa diferente hoje, eu vim de meia, deixa eu abaixar aqui. Gente, eu tenho que abaixar essa meia, né? É porque, sabe, a meia fica, a gente fica mais... Como é que a gente diz? Sem meia é mais elegante, mas o pé fica mais confortável com meia. Não tem jeito, a meia tá aí. Vai tirar a meia, viu? A meia tá aparecendo, não é pra aparecer, dona meia. Bem, gente, mas eu tô aqui de sapatos... Eu tô aqui de sapato social hoje, blusa social... Tá dizendo que é pra vir de soquete. Mas se eu tiver de calcinha... É um consultor de moda, né? É o Kleber, É, Kleber Júnior. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Tem uma bomba. Vocês, os cinco vagabundos. Entre os cinco vagabundos, uma vagabunda. Duas vagabundas. Os que foram pro motel dos cinco são as duas vagabundas... Os que foram pro motel dos cinco. Os que foram pro motel, uma bandida e dois comparsas. Uma bandida e dois bandidos foram fazer o... No motel. Aliás, não é assim não, né? É assim. Uma bandida e dois bandidos foram fazer fufu no motel. Vocês vão saber do bafulê que aconteceu, gente. O negócio é brabo. Mas antes eu quero dar um recado muito importante pra você aqui. Deixa bem abertão. Eu quero falar para você da Delsur Financiamentos. Essa empresa Delsur Financiamentos é uma empresa incrível e que tem dinheiro para você. Você está precisando de dinheiro emprestado até 17 mil reais. Você precisa de mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil, oito mil, nove mil, dez mil, até 17 mil reais, pois a Delsur Financiamento tem essa grana para emprestar agora para você, rápido, fácil, sem burocracia e sem você sair de casa, entendeu? Sem você sair de casa, você de qualquer lugar do Brasil, presta atenção, sem sair de casa, pelo telefone, que é esse aqui é o telefone. E esse aqui é o WhatsApp. Ou você passa um WhatsApp, ou você liga agora e você pode pegar emprestados sem sair de casa, você de qualquer lugar do Brasil, até 17 mil reais. Esse dinheiro é depositado na tua conta. Presta atenção, se você é do Piauí, do Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, São Paulo, se você é da Paraíba, se você é de Manaus, de Rondônia, se você é da Bahia, se você... Não importa. Rio Grande do Sul... Em qualquer estado que você estiver agora, você liga para este WhatsApp aqui, você faz um WhatsApp ou liga para esse telefone aqui. Fortaleza, DDD85. Agora, quem é que tem direito de pegar até 17 mil reais? Eu vou falar bem rápido para você, para a gente não perder tempo, e você ligar agora, onde quer que você esteja. É para você que recebe benefício do INSS. Você que recebe benefício renda mensal vitalícia do INSS. Pois é, eu disse benefício renda mensal, vitalícia mensal do INSS. Você que tem de 22 até 82 anos de idade, quem tem direito a este povo aqui? Você que é aposentado, você que recebe pensão mensal vitalícia do INSS, é aposentado, você que recebe pensão mensal, você tem LOAS, BCP e você que é trabalhador rural. Tá aí? Então tá aqui. Delsur Financiamento, sem sair de casa, você recebe. Vai ser depositado na sua conta até 17 mil reais, sem sair de casa. Vamos lá. Atenção, neste momento você pega o seu telefone, tá aqui, anote aí. Aqui é o telefone: 85 Fortaleza, 32316676. 85 é o código de área de Fortaleza, é o DDD. Telefone 32316676, 32316676 e o WhatsApp, aqui ó, 85997224069, 99722-4069, 99722-4069. Aqui em Fortaleza, a loja física fica na Rua Major Facundo 680, loja 6. Mas você não precisa vir aqui em Fortaleza, você de qualquer lugar do Brasil, basta ligar ou passar um WhatsApp. Se você se enquadra no que eu falei, vamos lá, é dinheiro fácil e rápido para você. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta ligeiro. Delsur Financiamentos, programa João Inácio Júnior, Cláudia Leite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê. Em defesa de um trânsito mais seguro para todos, o Sistema Verdes Mares tira dúvidas para você. Pode ou não pode? O motorista pode usar o celular enquanto dirige? Não pode. Nem mandar mensagens ou tirar fotos. O passageiro pode ficar sem um cinto de segurança no banco de trás? Não pode. O equipamento é obrigatório para todos. Transportar o pet? Pode? Pode sim, mas sem deixá-lo solto ou levá-lo no colo. Ele precisa estar protegido e confortável. Colocar a cabeça ou o braço para fora do carro? Pode? Não pode. E é preciso ter cuidado redobrado com as crianças. Esses pequenos cuidados no dia a dia podem salvar vidas. É nossa responsabilidade construir um trânsito seguro. Apoio AMC. Proteger vidas. Esse é o caminho. Coligação PLPP e Republicanos. É o capitão do povo que vai vencer de novo. No próximo dia 30, você vai decidir o futuro do nosso Brasil. Você é o responsável. Você é importante. Eu apelo. Vote, compareça, decida, escreva o futuro do seu Brasil e o futuro dos seus filhos. É o capitão do povo. Cláudia 30, 22, Bolsonaro, presidente. Trabalho que dá segurança. Os sistemas de vídeo monitoramento permitem ações policiais mais rápidas e eficientes. Como no caso do Alisson, que teve o carro furtado, mas recuperado em pouco tempo. Em menos de 4 horas, recebi a ligação do Ciops que eles tinham recuperado meu carro, né? Hoje são mais de 3.800 câmeras espalhadas por todo o estado. Seguimos trabalhando para reduzir a criminalidade e dar mais segurança aos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Antes de votar para presidente, compare. Bolsonaro nunca deu e nem vai dar aumento real ao salário mínimo. Lula é salário mínimo forte e aumento acima da inflação. Bolsonaro quer acabar com as férias e 13º. Lula é garantia dos direitos dos trabalhadores. Bolsonaro assinou o projeto de lei que acaba com o auxílio de 600. Lula é auxílio de 600 garantido. Nunca foi tão fácil escolher. Agora é Lula. Conexão Verdinha, de segunda a sábado, às 9 da manhã, com Elisiane Correia e Sávio Manfredini. Verdinha. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. Nesta quarta, tem mais uma decisão para o Ceará. O Alvinegro, na luta contra o rebaixamento, enfrenta o Internacional. A bola rola no Beira-Rio. O Ceará precisa vencer para continuar com os objetivos. Os craques da Verdinha entram em campo às 9h45 da noite. É clima de tensão. É decisão na Verdinha. O jornalismo que fala nossa língua. Jogada Segundo Tempo, de segunda a sexta, às 17h, com os craques da Verdinha. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê, Bafulê. Sua tarde com mais alegria, com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. Alô, Brasil, Brasil, Brasil, rapidinho. Será que a Grazi Massafera... Me dá uma foto da Grazi Massafera rapidinho. Será que a Grazi Massafera é uma mulher daquelas que na hora do sexo é quietinha? Na hora do sexo, da relação sexual, ela é bem quietinha, ela geme bem quietinho, ela tem um orgasmo calminho, ou é daquelas mulheres que no sexo quer puxão de cabelo, tapão na raba e grita? Ela revela. Será que na paquera ela sempre espera o homem chegar junto ou ela... Tchou! Ela ataca. Estas e muitas outras a Grazi Massafera revelou e nós vamos contar aqui para você. Amigos e amigas, uma médica, atenção, olha o fato. Vamos mostrar a imagem de um assalto. Uma médica de 41 anos é assaltada e leva um tiro de raspão no ombro. No ombro, é, Cláudia? É, no ombro. Atenção. Nasceu de novo. Esta estas imagens estão circulando desde ontem no Brasil. Segura, não bota agora. Segura, segura. Essas imagens estão circulando no Brasil desde ontem, mas muita gente não sabe onde aconteceu, como foi que aconteceu. A Cláudia Leite vai mostrar para você. Os caras tentam levar o carro dela e você vai ver o que acontece. Ela é assaltada, ela está no carro dela, um carro sofisticado, e a Cláudia vai narrar o que vai acontecendo, Cláudia Leite. Bom, no vídeo é possível ver já a médica fora do carro, rendida pelos 3 bandidos. Ela está pedindo que os bandidos deixem que ela tire equipamentos do trabalho dela de dentro do carro. E os bandidos não deixam. Nesse momento, existe um policial vendo tudo. O policial... Você viu o tiro que chega e levantou o cabelo dela? É tudo muito rápido, mas antes desse... Aí os bandidos não conseguem levar o carro, saem correndo, pegam outro carro de assalto, um vermelho logo lá na frente, e aí fogem. Tudo gravado, ó, escondido por um vizinho que estava presenciando tudo. Mas na hora em que a médica, já rendida pelos bandidos, tenta pedir... Tenta tirar os equipamentos dentro do carro. Vai voltar, Cláudia. Isso é muito importante, ó. Pronto, você vai ver o momento em que a bala levanta o cabelo dela, passa de raspão nela. É um tiro por acaso. Eu acho que disparou. Eles deram porque quiseram, foi? Sim, olha ali. Atenção. Deram porque quiseram. Ufa! Você viu ali? Gente, passou de raspão, a mulher escapou de morrer, a médica. Aí os bandidos não conseguem dirigir o carro dela e vão roubar o teu carro lá na frente. Completa, Cláudia. Bom, nessa hora em que ela está rendida, pedindo aos bandidos para retirar os equipamentos do carro, exatamente, um policial militar aparece e atira nos bandidos. Aí os bandidos já entram no carro e atiram na médica e pegam um tiro de raspão no ombro dela. Olha ali, olha ali, olha ali. O momento quase que ela... A gente foi por um triz que ela não morreu. Ela pedindo para tirar as coisas dela do carro. Pufo! Olha, chega a bala, suspende o cabelo dela. Isso mesmo. Então, o policial militar a gente não vê, mas ele atirou, né? Atirou, segundo o delegado Luiz Guilherme Marcondes, que... conduziu o inquérito dessa ocorrência policial. Não acertou os bandidos, mas aquela bala foi o bandido que atirou. Aquela bala que foi o bandido que atirou, sim. Atirou com intenção de matar, atirou em direção à cabeça da médica. Onde isso aconteceu, Cláudia? Isso aconteceu em São Paulo. Aconteceu ontem pela manhã, no bairro Campestre, em Santo André, São Paulo. A gente volta já ao programa João Inácio Júnior. Nasceu de novo. Bateu, foi que nem maré. Quando vem de repente, de tarde invade. Bafulê. Eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É, e na hora que eu te beijei foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Bafulê. Sua tarde com mais alegria, com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil. Você vai ver uma gangue agora que estava arrepiando em Icó. A gangue é composta por 5 pessoas. A quadrilha estava arrepiando lá na cidade de Icó, aqui no Ceará. Indo a hotel, restaurante, lojas, motel. Essa gangue aí. E pagava com Pix falso. O que é Pix falso? Você vai saber aqui no programa João Inácio Júnior. Ali tem quantos? Ali 3. Tem 3. Mas a gangue é composta por 5. Então, eu vou repetir para você. Volta para mim, porque o bafulê é grande. Presta atenção no bafulê, que a gangue de 5, inclusive esses 3 que você viu e vai ver de novo, estavam aprontando. A gangue, né? Estava aprontando. Então, vamos lá. Estava indo a motel, a restaurante, a lojas e pagava com pique falsos. Até que esses 3 aí... Olha aí, esses 3 aí... Esses 3 vagabundos ali são... A mulher de vermelho e de short jeans. E os 2 comparsas, cada um do lado dela. Um de todo de preto, outro de camisa branca com short branco. Então tá ali, os 3. 2 bandidos e uma bandida foram se divertir. Sabe onde? Volta pra mim. No motel. Os 3 foram fazer uma parada bem gostosa. Um sexo triplo. Uma homenagem a Trois. Uma suruba. E pagaram com piques falso. É isso, Cláudia? Exatamente eu isso. Eu vou por ali porque a Cláudia vai contar um negócio. E eu também, amigos e amigas, atenção. A gangue foi pro motel. Primeiro foram para restaurante, pagaram com piques falso. Foram para loja pagando com piques falso. Tava dando certo. Tava dando certo, meu. Aí foram pro motel. Lá no motel, o cara dois caras com uma mulher transar. Eu vou me sentar aqui, meu diretor, quem é que tá lá, o diretor? Jonathan Ferreira, meu príncipe. Aí, o que ele fez? Depois de transarem, de se divertirem, de esfuleparem, de esguleparem, de molharem o bico, de molharem, melarem o casaco, espetarem o casaco, depois de darem de mamar o peba, eles, na hora de pagar, pagaram com pix falso. Aí, a gerência do motel recebeu, não. Como é que é? Receba! Recebeu, não. A gerência do motel percebeu que o Pix era falso. Meu e aí, Deus. Torcida do Brasil, Brasil, Brasil, chamou-lhe a polícia ali. E olha o que a polícia fez, prendeu os três. A Cláudia vai contar os detalhes e se a Cláudia não contar, eu digo como é, o que foi interpretado como Pix falso? Claudinha, é você, programa João Inácio Júnior, Cláudia Leite. Esse grupo começou a agir no sábado ainda. Foi a dois locais, a um estabelecimento comercial, depois a um restaurante, e aplicaram o golpe do Pix falso. Deu certo. E aí, então, três deles, na madrugada de sábado para o domingo, foram para o motel, essa bandida e os dois comparsas. E na saída, para pagar o motel, eles usaram o Pix falso. Diga lá, João Inácio. Bem, então o que é Pix falso? É o seguinte, o Pix falso é um Pix... Como é aquele que a gente diz, predatado não? Agendado. Agendado. Só que sem provimento, sem fundo. É muito fácil. Eu passo para você um Pix para pagar daqui a 5 dias. Aí aparece lá no seu Pix como se você tendo recebido. Mas você tem que olhar se ele está agendado. Então eles já tinham aplicado o golpe no restaurante, em algumas lojas. O pessoal não percebeu. O Pix entrou, mas não era para hoje. Era para daqui a 15 dias. E então, não tinha... Provavelmente não tinha fundo. E não tinha, porque eles são bandidos mesmo, né? Não tinha dinheiro na conta. Aí, quando passaram no motel, agendado o pessoal do motel. Né? Chama ali a polícia. Foram presos. São safados. Foram presos. Aí você vê na foto os três de costas. Kívia Ferreira Gomes, 25 anos. O Enio Eberson Rodrigues Silva, 27 anos. Guilherme Silva Cordeiro, 21 anos. A polícia continuou fazendo investigação rápida e prendeu os outros dois, um casal. Jeová Freires da Silva, 32 anos, e Ana Thalita Casimiro da Silva, 23 anos. O grupo foi preso para a Delegacia Regional do Icó, onde lá foi autuado em flagrante por estelionato. E atenção, pode sentar, Davizão, pode sentar. Davi? Ô, Davi não. William Kleber Jr. É Kleber Jr. Senta aqui. Meu Deus. Você, tem tanta gente que é Davi e é tão bonito quanto você. Deixa eu me lembrar aquela pior música. Pior foi um dia desse aquela que eu cheguei no lugar. Hein? Hein? Aquela música do Fábio Júnior, senta aqui. Senta aqui. Aquela a música do Fábio Júnior, senta aqui. Um dia desse, cheguei lá, um velho me chamou, seu Manel Inácio. Eu digo, muito bem, seu Manel Inácio. Eu cheguei a colar no lugar e sou muito seu fã, seu Manel Inácio. Ok. Fazer o quê? Manel Inácio. Eu recebo, né? Recebo, e Davi né? Foi um eu grande atendo. Rei. Davi foi um grande rei. Safado Deus. Que só o cão. Pecador mais pecador mais do que o cão. Davi? Senta aqui. Não, o pessoal vai pensar que eu tô apaixonado pelo Davi. Pelo Davi, não. Pelo Kleber. Gente, tira a música, porque senão, vamos dizer, o João Inácio tá apaixonado pelo Kleber do departamento comercial. É um grande amigo. Bem, gente. Não vou nem falar de Davi, o personagem bíblico, porque ele teve erros demais na vida. Um dos caras mais... Me desculpa. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vários pastores já estão pregando na igreja isso. Davi. O tal rei Davi foi um dos homens mais sanguinários e mais perversos da história da humanidade. Ele não era um homem segundo o coração de Deus. Não era. Aquela parte da Bíblia não pode estar certa. Porque o cara que cometeu os crimes que Davi cometeu e ser considerado um homem segundo o coração de Deus, não está certo, hein? Fala, Cláudia. Concordo com você, mas eu tenho uma leitura um pouco diferente. Davi mostra o que há de pior no ser humano. O ser humano é capaz das piores coisas. Mas Davi também mostra que existe o melhor do ser humano quando Deus age na vida dele. Cláudia, você não... Se você ler a história do Davi... Lê? Eu vou dizer uma coisa que vai chocar muita gente. Se você ler a história do Davi como ele é, ele nasceu, viveu e morreu pilantra. Isso. O Davi, antes de morrer, ele deixou uma relação de pessoas que o filho dele... Quem era o filho dele? Salomão? O rei. Ele deixou uma lista de pessoas que Salomão devia matar. O Davi matou dois maridos... Sim, para ficar com suas mulheres. O Davi matou dois maridos para ficar com as mulheres dos homens. Sim, os despojos. O Davi, quando era general de Saul, ele invadia cidades, matava homens, trazia escravas, mulheres e crianças e roubava o que era do povo. Exato. E durante uma fase da vida do Davi, ele foi um lampião. Quando ele foi expulso, porque ele queria tomar, ele era general de Saul e queria tomar o reino de Saul, dizendo que era Deus que estava mandando, o Saul expulsou ele do generalato. Então, o que ele fez? Ele formou um bando, uma facção criminosa e assaltava para sobreviver. Então, gente, o que eu estou falando para vocês, para muita gente, eu sou servo de Deus. Hoje eu já fiz quantas orações a Deus? Eu vou para a igreja, mas tem coisas que estão ali que não eram para estar ali, no livro. O Davi não foi uma peça boa. E quem lê sem a cegueira, quem lê de verdade, vê que Davi foi um homem terrível, criminoso, mentiroso, falso. Sabia disso? Davi não é exemplo para mim. Meu exemplo chama-se Jesus Cristo. Esse não errou. Depois a gente conversa mais sobre isso. Eu sei que você agora está chocado, chocada. Porque você aprendeu que Davi era um servo de Deus, que está escrito. Mas ele não foi servo de Deus. Está errado. Um homem de Deus não faz os crimes durante a vida inteira e até o fim. Davi foi um mentiroso, foi um falso. Inclusive, quem tinha o direito de ser rei nem era o... Como é o nome que eu falei agora aqui, Cláudia? Salomão. Salomão era outro. Quem tinha o direito de ser rei, filho de Davi, era outro filho, mas ele usurpou o direito do outro e deu para Salomão só porque era filho da mulher que ele amava. E a mulher que ele amava, a Betseba, era filho de um general de Davi que o Davi mandou matar para ficar com a mulher do general. Gente, Deus não está no homem desse, não. Né? É estranho, é doido o que eu estou dizendo? É a verdade. Eu creio em Deus demais. Eu começo meu dia orando, termino meu dia orando, eu leio a Bíblia, eu procuro fazer o que Jesus Cristo disse, mas sabe quem é o meu mestre? Não é Davi, é Jesus Cristo. Esse acertou. Pesquise. Não olhe para essa situação com cegueira. Deus não está em certas coisas porque ele é puro. Vamos lá, gente. Deixa eu dar mais uma notícia aqui. Vamos falar essa aqui da... Grazi. Grazi Massafera. Gente, essa da Grazi... Tem muita gente que está dizendo, João, tá doido. Tô não, gente. Eu sou cristão, eu sou de Deus, eu acredito em Deus, eu não. Tá? Só que chega num momento da vida, depois de 60 anos de pesquisa, a gente descobre que certas coisas não são aquilo que foi colocado. Né? E tem outras coisas que eu disser para você, pode abrir teus olhos, mas agora vamos ficar por aí, tá? Só começa a raciocinar no que eu te disse. Eu acredito em Deus, gente. Eu acho que ele é tudo, começo, meio e fim. Eu só não acredito é no Davi. Deus, eu acredito. Cláudia Leite, vamos aqui para a Grazi Massafera. Qual o número da Grazi Massafera? É a 20, né? A notícia 20. Tem bomba aqui para você no programa João Inácio Júnior. Grazi Massafera. Olha, o que eu estou dizendo para você, que eu falei sobre Davi, vários pastores ainda não têm coragem de falar, mas eles sabem do que eu estou falando. E eu já vi pastores dizerem na igreja: Davi não é exemplo para ninguém. O exemplo é Jesus. Amigos e amigas, Grazi Massafera conta um monte de coisas sobre ela. Será que ela já teve necessidade de fingir orgasmo? Por que uma mulher teria necessidade de, numa relação sexual, fazer que está tendo orgasmo sem estar tendo? Será que ela já fez isso? Na hora de paquerar, será que a Grazi Massafera, ela toma a iniciativa? Porque tem mulher que dá em cima do homem. Será que ela dá em cima ou ela só fica esperando? E no sexo, como é que ela é? Ela é aquela calminha, só dá aquela gemidinha, bem calminha, bem tímida no sexo? Ou Grazi Massafera é uma mulher selvagem? É puxão de cabelo, é tapão na raba. Ela mesma revela tudo isso. Meu e a Cláudia Deus. Leite vai contar para você agora, aqui no programa João Inácio Júnior. Vamos lá, a primeira pergunta, se Grazi Massafera já fingiu orgasmo? Ela, muito sincera, diz que sim. Palavras da Grazi Massafera: eu queria acabar a relação sexual e eu fingi uma vez. Ela... Isso eu já aprendi a ser bem sincera. Mas eu já fiz, eu não posso dizer que não faço mais, mas já fiz sim, fingi orgasmo. Então a Grazi Massafera já fingiu, segundo ela, uma única vez, mas agora não finge mais, né, Cláudia? Sim, para terminar logo a relação sexual ela fez. Ela perguntaram para ela se ela toma iniciativa durante a paquera. Ela disse que sim. Ela disse, olha, eu tomo a iniciativa, eu gosto também... De chegar, eu gosto de chegar junto, mas no final não tem regra. Geralmente eu gosto, mas também gosto que cheguem em mim. A postura sexual da Grazi Massafera na hora da relação sexual. Ela disse que é mais selvagem, é puxão de cabelo, palavras dela, é tapa na raba. E já transou em local público pela excitação, pelo perigo de ser flagrada. Olha, gente. E disse onde? Peraí. Então, ela gosta de puxão de cabelo e tapão na raba. Sexo mais selvagem. Eu não tinha falado desse ponto aqui, mas ela também falou que ela gosta de um sexo... Ela já transou onde, Cláudia? No local público. Com perigo de alguém ver? De ser flagrada, sim. Por quê? Porque por causa da excitação que isso deu para ela, né? Esse risco foi dentro de um avião durante risco, um voo. Risco de quê? De ser flagrada, de ser pega numa relação sexual no local público, no caso. Ela sente esse tesão de transar com o risco de alguém flagrar ela transando. Ela disse que já teve. Gente! E já transou num avião durante um voo. Gente, o que é isso? Pois é, né? Grazi Massafera é tudo isso aí. Acabou. E tocha pouco? Ainda quer mais, né, Grazi? Quer mais. Ah, Mari, o cabelo da Grazi é bonito, a boca da Grazi é bonita, a Grazi Massafera é um modelo de beleza, né? Eu acho que ela tá usando Fattori. Ah, é? Eu acho que ela tá usando Fattori, minha amiga tudo Maria. Bom, tá com o microfone, tá? Sim, estou. Maria, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu mostrar essa marca aqui, Maria. Olha, a gente tá na frente. Deixa eu ficar aqui do ladinho. Fattori Cosméticos, há 20 anos produzindo o que é melhor para os seus cabelos. O melhor para sua pele. Cabelo lindo, com certeza tem Fattori Cosméticos. Fattori Cosméticos é uma empresa 100% brasileira e 100% cearense. Maria, é com você, minha amiga Maria. Tudo bom, João? Tudo ótimo. Aqui de volta, né, para trazer novidade, falar dessa marca maravilhosa que é a Fattori, né, falar de qualidade, uma empresa que está há 20 anos no mercado, trazendo o que há de melhor, né, no segmento de cosméticos para o cabelo. E hoje, como eu te prometi, né, na última vez, eu trouxe uma super novidade. Opa, novidade Fattori. Que é o nosso skincare. Além de produtos para o cabelo, né, tratamento para todo tipo de cabelo, a Fattori também produz a nossa linha de skincare, que é o cuidado para a pele. Você é super vaidoso, né, cuida bastante da sua pele. Então a Fattori, ela tem todo um mix de skincare para cuidar daquela pele maravilhosa e deixar aquela pele perfeita. Então, gente, me fala um pouco mais do skincare. Vamos lá, olha. Para sua pele ficar linda, lindíssima, maravilhosa, com skincare Fattori. Pronto. A nossa linha de skincare, João, ela vem com o sabonete, o tônico, esfoliante, a máscara nutritiva, a máscara detox e os dois LX, que é um noturno e um diurno. Então, ela é toda enriquecida com ácido hialurônico para fazer toda a regeneração da pele, entendeu? Tem a função antioxidante para nutrir, fortalecer, evitar rugas, entendeu? Deixar aquela pele bem mais saudável e com aquela aparência maravilhosa. Ei, você quer ficar com a pele linda? Todo mundo assim, que nem eu, né? Que já tô pra lá, já tô chegando nos 70 e tô com a pelezinha lindinha, todo gatinho, eu me cuido. Fatore na pele. Pronto, então além do skincare, João, a gente tem a linha de para o supermercado, né? Que é a By Fatore, que atende todo o canal alimentar. Essa skincare é perfeita pra farma, né? Aquele cliente dono de farmácia, entendeu? A loja especializada, a perfumaria, então casa perfeitamente, né? E a nossa linha, que é a linha profissional, né? Voltada exclusivamente para as perfumarias, que é aquela linha top, né? Para dar aquele, cuidar daquele cabelo, deixar aquele cabelo maravilhoso. Então, gente, linha profissional Fatore. Aqui é para vender mais em lojas especializadas. Isso, nas perfumarias. Olha aí. Certo? Agora, atenção, você pode comprar para usar. Você pode comprar para revender. Você da farmácia, você da perfumaria, você do supermercado, vocês podem comprar para revender. Como é que a gente faz? Não, eles, né? Eu sei como é que é. Como é que eles fazem para comprar para revender? Pronto. Entre em contato com a Fatore, né? No 3260 1593, DDD 85, 3260 1593. Pode ligar agora. Solicita a visita de um de nossos representantes. Se for aqui na capital, a gente tem 5 vendedores para atender a região. Se for no interior, a gente também tem os dois representantes que atendem todo o interior, fora os outros estados, né? Então, assim, se você ligar lá na empresa agora, diz assim, eu vi lá no João Inácio que eu quero ser um revendedor da Fatore. Ele falou que eu entrasse em contato, que vocês iam indicar o representante para me atender. Então, você liga lá no DDD 85-3260 1593 e solicita a visita de um de nossos representantes. Em qualquer estado do Brasil? Em qualquer estado. Em qualquer cidade ou em qualquer estado do Brasil, se na sua loja, no seu supermercado, na sua farmácia, você quiser vender os produtos profissionais ou não profissionais, Fatore, você tem que ligar para Fortaleza e você vai receber uma pessoa aí que vai te indicar. É 85 DDD de Fortaleza e o telefone é 3260-1593, 3260-1593, 3260-1593, Maria. Obrigada, João. Até a próxima, viu, querido? Fatore. Ah, tem um... Olha aí, Aninha! A Niara Meirelli tá na Fatore também. Ser uma mulher nordestina é carregar dentro de si suas raízes. Vamos à luta todos os dias, mas não podemos deixar de lado o nosso autocuidado. E sabe quem é que sempre me ajuda nessa rotina? A Fatore. A Fatore Cosméticos está há 20 anos no mercado com produtos para os seus cabelos. É uma empresa genuinamente nordestina e que carrega em cada frasco sua seara e ansiedade. A Fatore tem linhas completas para o salão e para você usar aí na sua casa. Faça como eu, use produtos Fatore. Valeu, Maria. Obrigada, João. Até a próxima. Fatore. Viu, querido? Fatore. Até a próxima. Ei, Cláudia, a gente tem muita coisa aqui. Cadê o Gustavo Lima? Cadê o Gustavo Lima? O Gustavo Lima... Gente, R$1.000 por um ingresso para assistir... Um ingresso para assistir o show do Gustavo Lima. O cara tá com tudo. A gente vai explicar para você como é que é esse bafulê aqui. E nós temos aqui o caso do empresário condenado à prisão... Ele foi condenado e preso porque transmitia HIV, AIDS de propósito para mulheres. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente vai trazer essa notícia para você. Este homem que você já vai ver, um empresário, fortão, bonitão, pegou AIDS, HIV, e resolveu transmitir de propósito para mulheres, para se vingar, já que passaram para ele... Ele resolveu planejar essa vingança sórdida e nós vamos dar essa e muitas outras informações para você logo depois do intervalo comercial aqui no programa João Inácio Júnior, Cláudia Leite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafo. Novo Ler. Minuto da Indústria, um momento no Sistema Verdes Mares para apresentar as descobertas, os desafios e o potencial da indústria cearense. Acompanhe na TV Diário e Verdinha. Apoio Sistema FIEC, cada vez mais perto de você. Os governos do PT, do Lula e da Dilma mandaram o dinheiro dos brasileiros para promover os seus companheiros. E o pior, eles deram calote no Brasil. O PT preferiu fazer o metrô da Venezuela do que investir no metrô de Minas Gerais e fazer a ferrovia transnordestina. O PT preferiu fazer porto em Cuba do que fazer a transposição do São Francisco e duplicar as nossas rodovias. Lula preferiu apoiar certos companheiros do que gerar empregos e desenvolver o Brasil. O nosso estado é berço de sucesso que atravessam fronteiras. Além da música, da literatura, do humor, somos palco de grandes empresas, negócios, indústrias e muito mais. Trabalhos que beneficiam famílias e impactam todo o Brasil. Daqui saem alimentos e bebidas para todo o país e até para fora dele. Somos a terra do sol e também do vento. Produzimos energia limpa e renovável, que nos move para ir mais longe. Também nos tornamos referência em distribuição de medicamentos e assistência à saúde. E com nossas grandes instituições de ensino, nos tornamos modelo nacional replicado em vários estados. O Sistema Verdes Mares apoia e reconhece a força e o valor do cearense, do Ceará para o Brasil. Apoio Sistema FIEC, cada vez mais perto de você. Você que sofre para pagar as contas e o mercado, você que é aposentado, você deveria estar com medo. Essa semana, o governo Bolsonaro anunciou o fim dos reajustes pela inflação do salário mínimo e das aposentadorias. Se já está difícil viver agora, com Bolsonaro vai piorar. O próximo alvo é acabar com o 13º e as férias. Não é à toa que maus patrões tentam forçar seus funcionários a votarem em Bolsonaro. Mas o voto é secreto. Bolsonaro nunca mais. Brasil da Esperança, PTPC Pessoal, Rede Solidariedade, Agir Avante. Trabalho que dá oportunidade. Com a inauguração da Areninha em Calcaia, o dia a dia da Nadine ganhou mais esporte e lazer. Ela não perde um treino, está em todos os campeonatos. É uma grande oportunidade, né, para os jovens seguirem na carreira do esporte. Já são 286 areninhas por todo o estado e mais 300 estão em construção, o que estimula a prática esportiva, movimenta o comércio local e incentiva a cidadania. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Coligação PLPP e Republicanos. Bolsonaro vai aumentar acima da inflação o salário mínimo, as pensões, as aposentadorias e BPCs dos idosos. Não é, presidente? Sim, porque nós arrumamos a casa. Nós agora somos um país que é referência para o mundo na economia. Uma das inflações mais baixas do mundo. A corrupção praticamente deixou de existir em nosso país. Sobra dinheiro para você dar um salário mínimo maior do que a inflação. Bolsonaro 22. Jogada, segundo tempo, de segunda a sexta. Bafulê, bafulê. Sua tarde com mais alegria, com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. Boa tarde pra você, que Deus esteja na sua vida, que Deus, o Deus verdadeiro, Deus de verdade, o Deus de Jesus Cristo, do Espírito Santo, esteja com você, levando paz, alegria, felicidade, vida. O Deus que quer que a gente seja transformado, lhe ajude a transformar a sua vida, né? É como eu digo aqui, tem muita gente que acha que tem Deus, que fala de Deus, mas que não vive a plenitude de Deus, né? E dá um péssimo exemplo, né? E aí não recebe as bênçãos de Deus. Então, para você receber as bênçãos de Deus, esteja com Jesus Cristo de verdade, com Deus de verdade. Cumpra as normas de Jesus Cristo, que é quem realmente é o nosso grande exemplo, Jesus. E assim você vai conseguir a vida que você quer, a felicidade que você quer, o sorriso que você quer. Como eu disse há poucos instantes, quando estava falando daquele personagem, eu não vou nem repetir aqui. Muitas vezes a gente tem exemplos errados, exemplos de pessoas erradas, até nas escrituras, como se fossem pessoas boas, por isso que as coisas não dão certo na vida. Tem que se espelhar em Jesus, impecável, perfeito, a força, o poder, a luz. Esse sim é o nosso espelho. E aí você vai chegar onde você quer, desde que você cumpra as normas de Jesus, aí você estará sob a égide e a proteção de Deus. E você, então, lutando, batalhando, sem desistir, fazendo a sua parte, aí você conquistará a felicidade, a luz, o sorriso, o bem-estar, a vida nova, o ânimo, o encanto, e você será feliz de verdade. Terá segurança emocional, segurança financeira, segurança familiar, segurança, e será feliz de verdade, inclusive prosperidade. Amigos e amigas, a primeira notícia que a gente vai dar agora nesse bloco é sobre um empresário safado que pegou AIDS, HIV, e como passaram para ele, ele resolveu se vingar transmitindo HIV, AIDS, de propósito para mulheres. Ele começou a transar com mulheres sem camisinha e sem dizer que tinha AIDS, sabendo que tinha AIDS, tudo com o objetivo de ferrar pessoas. Meu Deus. Jesus. Empresário condenado por transmitir HIV AIDS a mulheres de propósito é preso. Segundo as mulheres vítimas, ele nunca havia contado sobre a doença e não utilizava preservativo durante as relações. Quem é esse safado aí? É Renato Peixoto Leal Filho, de 50 anos de idade. Ele foi preso no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, segunda-feira passada. Entenda, o pilantra foi condenado em 2018 por transmitir propositalmente o vírus HIV a duas mulheres. Naquela época, ele foi sentenciado a 7 anos de prisão, mas em 2019 foi concedida ao empresário a prisão domiciliar. No entanto, no ano passado, em 2021, a Câmara Criminal do Rio de Janeiro decidiu aumentar a pena deste canalha para 13 anos de cadeia. E aí, ele saiu do regime de prisão domiciliar com a tornozeleira eletrônica, que inclusive ele estava até foragido. Foi preso segunda-feira passada para cumprir 13 anos de cadeia. Cláudia, agora vamos dar uma outra notícia aqui no programa João Inácio Júnior. É a notícia 5 aqui do nosso roteiro. Olha que coisa louca, gente. Que loucura. Em Limoeiro do Norte, aqui no estado do Ceará, atenção, atenção, olha o que aconteceu em Limoeiro do Norte, aqui no Ceará. Homem de 32 anos preso em flagrante, suspeito de ter mantido a própria esposa em cárcere privado. Ele também tinha posse ilegal de armas e tráfico de drogas. O cara era traficante, era bandido, era matador, já tinha matado um monte de gente. É um bandidão perigoso! Aí se zangou com a mulher, manteve em cárcere privado. A esposa, ela fugiu e ele foi preso. Cláudia Leite. Ela conseguiu fugir, ela tem 20 anos de idade. A polícia foi acionada, chegou no local, chegou na casa do casal. O homem estava lá, um marido de 32 anos, não resistiu à voz de prisão. A polícia apreendeu duas armas de fogo de fabricação caseira, calibres 12 e 36. E quando levou o homem para a delegacia, ele já possui antecedentes criminais por homicídio, assassinato, homicídio doloso, tráfico de drogas, crime contra a fé pública e receptação. Ele está preso na delegacia regional de Russas. Ô, bafuleiro, mais sujo do que pau de galinheiro, do que bunda de vaca. Vamos aqui para mais uma notícia para você. Várzea Alegre. Olha o que o cara fez. Eu vou pro meu palco. Gente, o tempo passa, o tempo voa, mas a galera não cria juízo. Meus amigos e minhas amigas, sabe o que o cara aqui em Várzea Alegre, no Ceará, fez e por isso foi preso? Ele viu uma mulher na rua. O safado viu uma mulher na rua. E se fosse um cara decente, tinha no máximo cumprimentado a moça. Bom dia ou boa tarde. Mas não. Quando ele viu a mulher passando na rua, ele teve uma ideia. Qual foi a ideia que o cara teve? Atenção, gente. Tem gente que não presta, né, gente? Tem gente que não presta. Então, quando ele viu aquela mulher na rua passando sozinha, as ideias ruins surgiram na cabeça dele. E ele foi e fez sabe o quê? Deu uma pegadinha. Ele deu uma pegadinha. Ele passou a mão. ele passou a mão nas partes íntimas da mulher. A mulher gritou! E a Cláudia Leite vai contar o resto. Meu Deus! A mulher gritou, isso foi em plena rua, no centro de Várzea Alegre, e a polícia apareceu e ele foi preso. Ele, um agricultor, foi preso, levado para a delegacia, indiciado por importunação sexual contra uma mulher de 28 anos no centro de Várzea Alegre. Ele foi levado para a delegacia regional de Iguatu, onde foi autuado por importunação sexual. Ah, agora vamos falar sobre Yasmin Brunet. Gente, vocês sabem que uma mulher denunciou a Yasmin Brunet como se ela fosse líder, como se ela fosse chefe de uma organização criminosa que sequestra mulheres e manda mulheres para os Estados Unidos para serem escravas sexuais. Vocês se lembram disso? Vocês estão lembrados disso? Yasmin Brunet, essa menina bonita, famosa, brasileira, que foi casada até pouco tempo com... Gabriel Medina. Gabriel Medina, que é campeão mundial de surf. Pois uma mulher brasileira nos Estados Unidos postou um vídeo dizendo: eu fui sequestrada, eu fui enganada pela Yasmin Brunet. Vocês viram o vídeo? Acho que o vídeo está na internet, a gente colocou aqui. Uma brasileira disse: a Yasmin Brunet me enganou. Me disse que ia arranjar um emprego para mim nos Estados Unidos. Essa mulher brasileira, né? Essa aí que você está vendo. Do lado esquerdo é a mulher que acusou Yasmin Brunet, do lado direito é a Yasmin Brunet. Então, essa mulher disse o seguinte, que a Yasmin Brunet enganou ela, tipo, disse que arranjaria um emprego para essa moça nos Estados Unidos e que ela ia ser famosa nos Estados Unidos. Mas quando ela chegou nos Estados Unidos, essa moça diz que foi capturada por pessoas amando da Yasmin Brunet, ela e uma amiga, as duas. E foram obrigadas a ser escravas sexuais. Mas essa aí tinha fugido do cativeiro e estava denunciando publicamente a Yasmin Brunet e querendo uma providência das autoridades, pois ela dizia que Yasmin Brunet era líder de uma quadrilha de tráfico de mulheres, quadrilha internacional. E Yasmin Brunet disse o seguinte: olha, eu realmente arranjei um emprego para ela nos Estados Unidos. Mas não foi essa história de sequestro. Não há essa história de sequestro. E nem eu sou líder de uma quadrilha de tráfico internacional de mulheres. E Yasmin Brunet disse mais: vou me recolher, não vou publicar mais nada, vou entregar o caso às autoridades. Há poucos dias atrás, essa doida aí, bota a maluca aí de novo. Esta doida disse que estava mentindo. Reconheceu. Ela veio para a internet e disse: gente, eu inventei essa história. A Yasmin Brunet não me sequestrou, não é líder de uma quadrilha de tráfico de mulheres internacional. Eu inventei. Foi. Isso é uma doida. Isso é uma doida. Essa mulher que acusou a pobre da Yasmin Brunet, Cláudia Leite. É um monstro. E a Yasmin Brunet, por meio de seus advogados, diz que já iniciou os procedimentos necessários para identificar e responsabilizar criminalmente todas as pessoas envolvidas nessa grande mentira que foi acusá-la de ser chefe do tráfico de mulheres do Brasil para os Estados Unidos, incluindo essa mulher, Letícia Maia, e todas as outras pessoas que estiveram envolvidas nessa história. E esta doida, Letícia Maia, ela inclusive apareceu na internet toda descabelada. Ai, eu consegui fugir! Tipo assim, as palavras não são exatamente essas que eu vou falar, porque eu não vou decorar e ipsilíteres o que ela falou, né? Mas ela estava toda descabelada, toda chorosa. Ai, eu consegui fugir do cativeiro que Yasmin Brunet me colocou. Mas minha colega ainda está no cativeiro. A Desirê, eu temo pela vida da Desirê, porque a Yasmin é chefe do tráfico de mulheres. Como é o nome dessa doida, Cláudia? Letícia Maia. Ô, diabo doida! Não, é um monstro mesmo. Olha, segundo a nota divulgada pelos advogados da Yasmin Brunet, ainda que os responsáveis já tenham desmentido as falsas acusações feitas a Yasmin Brunet, existe um dano à imagem e à reputação de uma pessoa pública que, de forma leviana, foi incursa numa história da qual sequer possuía as menores informações. E aí, por conta disso, Yasmin Brunet vai acionar judicialmente todas essas pessoas. Diretor, me mostra aqui, olha aqui, atenção, essa é a doida, essa aqui é a doida e essa é a Yasmin Brunet. Vocês se lembram que quando nós demos a notícia e colocamos o vídeo desta doida acusando esta menina, eu disse, será que isso é verdade? Será que eu falei aqui no ar? Se você estava vendo o programa, você é testemunha, será que a Yasmin Brunet vai se meter numa merda dessa? Tem doida de todo jeito. Eu quero falar para você de Forte Erete. Forte Erete é para dar tesão para o homem. É tão bom que uma cápsula do Forte Erete funciona por 3 dias. Três dias de tesão e potência, fazendo você até economizar dinheiro. Uma cápsula a cada 3 dias. Bom demais, né? Ou então, quando você for... Basta uma de 3 em 3 dias. Olha, eu vou falar bem do Forte Erete, que é o melhor repotenciador sexual do mundo, mas eu quero falar mal dos outros, e quando eu falo mal dos outros, eu estou prestando um serviço de utilidade pública, porque o azulzinho pode matar você. Isso mesmo, o azulzinho, você sabe o que é que eu estou falando? Aquele comprimido azulzinho mais famoso do mundo para dar potência. Ele pode matar você e pode cegar você. Isso mesmo, ele pode matar você de morte súbita na hora do sexo, de ataque do coração ou de derrame cerebral, e pode cegar você. Talvez o problema que você esteja sentindo nos seus olhos hoje já seja o reflexo de você estar usando o azulzinho. Mas eu afirmo para você que não é só o azulzinho que está causando isso. O azulzinho, o comprimido para dar potência, e mais 3 outros para dar impotência, 3 outros tipos, marcas de comprimidos que são vendidos em farmácia. Os 4 podem cegar e matar você. Aí você diz, você pergunta, mas João, Inácio, Júnior, cadê as provas? Você vai achar as provas agora. O que você vai fazer? Você vai para o Google, o buscador Google, e coloque, o azulzinho pode cegar? Mas você não vai colocar azulzinho, azulzinho é apelido. Você coloca o nome dele, que você sabe qual é. E depois você coloca o azulzinho, não coloque azulzinho. Pode cegar você? Primeira busca, pode matar você, aí depois a segunda busca, pode cegar você, e depois pode matar você. E deixa o Google lhe levar. E o Google vai lhe levando, e você vai procurando, e você vai achar várias matérias publicadas em jornais importantes brasileiros, inclusive no O Globo, afirmando que o azulzinho e outros 3 podem matar de morte súbita durante a relação sexual e podem cegar. Então, fuja deles. Compre o Forte Erete. Forte Erete. Primeiro, em primeiro lugar, o Forte Erete é 100% natural, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, não faz mal a nada, não mata, não cega, não faz mal ao cérebro, coração, estômago, fígado, rins, nada. É inofensivo, 100% natural, sem contraindicação. Forte Erete. A segunda razão pela qual você vai comprar o Forte Erete é que funciona de verdade. Dá tesão, dá potência, dá desejo sexual, dá fome de sexo, e quando você vai transar é... orgasmo alucinante, é prazer intenso. A terceira razão pela qual você vai comprar o Forte Erete é que com uma cápsula de Forte Erete você tem 3 dias de tesão. É isso mesmo? Uma cápsula, 3 dias de potência e tesão. Funciona por 3 dias. E a mesma uma cápsula dá também 3 dias de energia para o dia a dia. Você malha mais e cansa menos, estuda mais e cansa menos. Você trabalha mais e cansa menos e você é muito mais feliz. Entendeu? Uma cápsula... 3 dias de potência, a mesma, uma cápsula, 3 dias de energia para o dia a dia. E a última razão pela qual você vai comprar o Forte Erete é que homens de 19 a 100 anos podem e devem tomar sem medo. E atenção, o Forte Erete não tem para vender na farmácia. Não tem para vender na farmácia, você só compra pelo telefone 3085 7071. Olha o número... 3085-7071. Ei! O número agora mudou. É 3085-7071. Eu vou repetir. É 3085-7071. O Forte Erete... Ah, se você mora em Fortaleza e região metropolitana... Atenção, se você mora em Fortaleza e região metropolitana, você vai receber em casa. Olha a promoção... sem pagar taxa de entrega, e vai numa caixinha discreta, só com seu nome e endereço, ninguém vai saber do que se trata. Então, Forte Erete, você compra agora, é novo telefone, 3085 7071, o DDD de Fortaleza é 85, telefone 30, 85, 70, 71. Não tem para vender na farmácia. Compre agora Forte Ered. Esse dá tesão. Esse não faz mal. Esse é bom demais. Eita! Claudinha, vamos dar só uma do chão de avião bem ligeirinho? Bora. Xande Avião e o Wesley Safadão. Como vocês sabem, no começo da carreira eles eram rivais. Lembra? Xande Avião, Wesley Safadão, Xande Avião. Embora depois eles dissessem que não, a gente sempre foi amigo. Não eram, não. No começo, né? Eles ficaram assim meio inimigos. Hoje são amigos. Acontece que numa certa disputa, agora o Safadão perdeu pro Xande Avião. O Xande Avião ganhou do Wesley Safadão. Tá ganhando onde, Cláudia? No Spotify. Segundo o que foi divulgado hoje, o Xande Avião acaba de se tornar o cantor de forró mais ouvido na plataforma Spotify, a posição que era antes ocupada pelo Wesley Safadão. São mais de 7 milhões e 600 mil ouvintes mensais na maior plataforma de streaming de música do mundo. Não bastando isso, o Xande Avião também ocupa o terceiro lugar no ranking das músicas mais reproduzidas no Brasil, com a música Assunto Delicado, mais de 800 mil reproduções. Então vamos lá. No Spotify, isso aqui é apenas no Spotify, o Xande Avião está na frente do Wesley Safadão. Exato. É, o Xande Avião é o primeiro mais ouvido em forró. Sim. No Spotify. Isso. E segundo lugar é o Xande Avião. Mas antes, o primeiro lugar era o Wesley Safadão. Segundo lugar, o Xande. Mudou. Agora o Xande. Primeiro lugar, o Wesley Safadão. Segundo. Exato. E qual é o outro número do Xande? É sobre a música mais tocada agora. Ficou em terceiro lugar a música Assunto Delicado, também do Xande, mais de 800 mil reproduções. Terceiro lugar o quê? Das músicas mais ouvidas. Ah, no Spotify, a terceira música mais ouvida? Sim, segundo que tá aqui. De forró ou entre todas? Xande Avião ocupa o terceiro lugar no ranking das músicas mais reproduzidas no Brasil. No geral. Ah, com não é nem a só no Spotify, Assunto não. Assunto Delicado. É no Brasil todo. Sim. Fora Spotify, é em tudo. Exato. É isso? João... Peraí, vamos pesquisar direitinho. Não, João, tá claro aqui. Então vai, então. Vamos lá. Xande Avião acaba de se tornar o cantor de forró mais ouvido no Spotify. Forró. Sim, posição que era antes do Wesley Safadão. Ah. São mais de 7 milhões e 600 mil ouvintes mensais na plataforma Spotify, né? E não bastando esse ranking aqui, sim, ele também ocupa o terceiro lugar no ranking de músicas mais reproduzidas no Brasil. Né? Ah, a música Assunto Delicado, entendi, que tem mais de 800 mil reproduções. Parabéns, Xande Avião. Entendi agora. Tava difícil de entender, mas eu entendi. Não, a tá gente... tranquilo. Tá tudo certo. Até às vezes dá um nó aqui no juízo, né? Tá tudo bem, certo. A gente faz um rápido intervalo comercial e volta volta ligeiro, porque temos notícias sobre a saúde de Erasmo Carlos. Acabou de chegar o boletim médico. Vamos saber, porque o Erasmo Carlos, como nós contamos ontem, estava internado em estado grave delicado. No hospital. Delicado. Será que melhorou? Continua do mesmo jeito? Ou Erasmo Carlos, depois do intervalo comercial, no programa João Inácio Júnior, Cláudia Leite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê. Nosso estado é berço de sucesso que atravessam fronteiras. Além da música, da literatura, do humor, somos palco de grandes empresas, negócios, indústrias e muito mais. Trabalhos que beneficiam famílias e impactam todo o Brasil. Daqui saem alimentos e bebidas para todo o país e até para fora dele. Somos a terra do sol e também do vento. Produzimos energia limpa e renovável, que nos move para ir mais longe. Também nos tornamos referência em distribuição de medicamentos e assistência à saúde. E com nossas grandes instituições de ensino, nos tornamos modelo nacional replicado em vários estados. O Sistema Verdes Mares apoia e reconhece a força e o valor do cearense, do Ceará para o Brasil. Apoio Sistema FIEC, cada vez mais perto de você. Fala, presidente Lula. Nós vamos votar aumentar o salário mínimo, porque o salário mínimo é a base para quase 30 milhões de pessoas e é importante que ele aumente acima da inflação sempre. E nós vamos tratar de gerar empregos, porque o emprego é aquilo que dá dignidade ao ser humano. Aliás, é a única razão que eu tenho para voltar a ser presidente, é melhorar a vida do povo brasileiro. agora é Lula! Esperança, PT, PC, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. Rapaz, quando tudo dá certo é bom demais, né? Churrasco com a galera é bom demais. Show com os amigos é bom demais. E a obra que dá certo, então, é bom demais. E para isso acontecer, o cimento tem que ser Poti. Ele é resistente, seca rápido e o trabalho rende. Da fundação ao acabamento. Esse é o cimento. Afinal, é da Votorantim Cimentos. Cimento Poti. É bom demais! Conexão Verdinha, de segunda a sábado, às 9 da manhã, com Elisiane Correia e Sávio Manfredini. Verdinha. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. Aqui na Verdinha, tem muito mais esporte. Verdinha! Tem o Jogada Primeiro Tempo. A Gata Show Denise Santiago traz as novidades e as informações do esporte. De meio-dia a 1 da tarde. Um bem-humorado programa esportivo, do nosso jeito e com muita qualidade na informação. Apresentação de Andero Neto, com os comentários de Wilton Bezerra e Daniel Rocha. Jogada Segundo Tempo, de 5 às 7 da noite. Comentários, análises, críticas e informações de última hora com uma turma que dá um show no esporte. Denis Medeiros e Jota Rômulo, das 8 às 9 da noite. O Rádio na TV, com mais participação, entretenimento, esporte, serviço e informação com credibilidade. Verdinha. Verdinha. O jornalismo que fala a nossa língua. Verdinha. Bom Dia Nordeste, de segunda a sábado, às 5 da manhã, com Daniela Delavor e Tom Barros. Verdinha. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê. Bafulê. Sua tarde com mais alegria. João Inácio Júnior. Alô, alô, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, mundo, mundo, mundo. Quero todo mundo alegre, todo mundo feliz. Vamos sair dessa tristeza, gente, levantando pra vida. Ânimo, vai dar certo. Nós teremos essa tarde maravilhosa. Amanhã vai ser outro dia maravilhoso. E daqui pra frente vamos lutar sempre, acreditar sempre, porque vamos ser felizes de verdade. Gente, obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Atenção, gente. Daqui a pouco, e em poucos instantes, nós vamos dar para você uma matéria muito curiosa. Olha aqui. Sai o primeiro censo do sexo nacional. Quais são os maiores desejos, os maiores e as maiores práticas sexuais dos brasileiros e das brasileiras? Eita, foi feita uma pesquisa. Então, sai o primeiro censo de sexo do Brasil. O que as pessoas têm mais vontade de fazer? O que as pessoas mais fazem no sexo? Nós vamos contar para você daqui a pouco. Você não pode nem pensar em perder. Agora vamos falar de um médico de 27 anos que morreu durante plantão em UTI no hospital em que trabalhava. Ou seja, esse médico foi trabalhar no hospital para salvar vidas. Chegam pessoas morrendo e muitas vezes o médico consegue salvar a vida das outras pessoas, mas ele não salvou a dele, morreu. Ele morreu no plantão da UTI do hospital. Cláudia Leite, programa João Inácio Júnior. O médico entrou para trabalhar no plantão domingo à noite. Domingo à noite às 7 da noite, até segunda-feira às 7 da manhã. Acontece que ele, sim, e ele entrou para trabalhar do plantão na UTI da Santa Casa de Misericórdia de Prudentópolis, no Paraná. E aí ele foi visto em vários momentos atendendo na UTI, onde ele trabalhava. E de repente, depois, ele foi encontrado desmaiado dentro da UTI. Correram, tentaram salvá-lo, não adiantou. Ele acabou morrendo. Ele era Atamai Caetano Moraes, tinha 27 anos. Esse que você está vendo. E aí a nota de pesar, né, comunicando o falecimento do médico. Que coisa, hein? Conselho, a direção do hospital e o Conselho também Regional de Medicina estão apurando o caso para saber a causa da morte. Claro, também o inquérito policial foi aberto. Bom, a gente vai mostrar para você uma moça que fez preenchimento labial e teve uma reação alérgica violenta. Olha o vídeo de como ela ficou. Ela foi fazer o... Vamos ver primeiro as fotos. Depois a gente mostra o vídeo. Veja aí, gente, como a moça ficou. Ela fez o preenche... Meu Deus do céu. O que é isso, Cláudia? Jesus. Fala-me, Deus. Valha-me, Deus. Valha-me, meu Santão Tom. Fala, meu padinho, padinho, padinho, inciso. Essa moça... Foi fazer um preenchimento. Meu Deus. Um preenchimento labial que muita gente faz e se dá bem. Mas ela ficou assim. E nós vamos explicar para você o que foi que ela preencheu. O que, que ela botou, né? Geralmente se coloca ácido hialurônico na boca e não fica assim. Por que, que ficou assim? E não é a primeira mulher, não é a primeira pessoa que faz preenchimento labial. Mas não era para ficar assim. E de repente, lá vem uma reação alérgica violenta. Ou seja, violentíssima. E a pessoa fica com a boca desse jeito. Nós vamos contar tudo. Como aconteceu, quem é ela, por que que aconteceu. E é preciso ter cuidado. Viu? Preciso ter cuidado. Porque nós vamos dizer por que que ficou assim. Porque se tivesse sido feito um testezinho antes, não ia, não ficava assim, não. Então, nós vamos, inclusive, mostrar o vídeo dela. Vem com a gente, já já, depois do intervalo comercial, aqui no Bafolê, programa João Inácio Júnior. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafolê. Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu. Olha a bomba, olha a bomba. Você conhece esse smartphone que eu vou mostrar para você aqui? São os smartphones mais desejados do mundo. São os smartphones da Apple, ou seja, são os iPhones. Vai, você vai ver agora. Pois bem, o vice-presidente da Apple, que fabrica iPhones, anuncia uma verdadeira bomba. Uma mudança fundamental, radical, nos iPhones. E nós vamos dizer para você já já, você que é fã da iPhone, qual é a mudança fundamental, radical, que o vice-presidente da Apple anuncia que vai praticar nos iPhones. Eles virão bem diferentes e você vai saber aqui no programa João Inácio Júnior. Bem, nós prometemos uma notícia sobre Erasmo Carlos. Como você sabe, Erasmo Carlos é um dos artistas mais famosos do Brasil. Ele tem 81 anos de idade. E como nós dissemos há poucos dias, ele foi internado e estava em estado delicado. O Erasmo Carlos estava com uma infecção nos pulmões. Isso. E infecção nos pulmões em idosos muitas vezes leva à morte. Essa é uma grande verdade. Muitos velhos, quando têm infecção nos pulmões, morrem. E o Erasmo Carlos estava em situação delicada no hospital. Eu digo, estava, porque eu não sei se melhorou, se piorou. O que aconteceu com o Erasmo Carlos? Quem sabe é a Cláudia Leite, aqui no programa João Inácio Júnior. E ela vai dizer agora, porque acaba de sair no boletim médico a respeito da saúde do Erasmo Carlos. Cláudia Leite. Erasmo Carlos continua internado no hospital no Rio de Janeiro, Hospital Barra Dó. A informação sobre o boletim médico, aliás, o boletim médico agora, no início da tarde, diz que Erasmo Carlos melhorou, graças a Deus. E o boletim diz o seguinte: no momento, admitido no quarto, com quadro clínico estável, acordado, lúcido, andando, deambulando, né? Andando, e com previsão de alta nos próximos dias. Graças a Deus. Quando a Cláudia olhou para mim e disse, João, aqui fora do ar, né? João, saíram mais notícias a respeito do Erasmo Carlos. Eu disse, meu Deus, morreu não, né, Cláudia? Morreu não, né, Cláudia? Aí a Cláudia disse, não, João, vamos dar notícia. Graças a Deus, melhorou o quadro de saúde do Erasmo Carlos. Agora, o que a gente entende desse boletim médico divulgado no início da tarde de hoje é que ele deveria estar, pelo menos, na UTI e foi para um quarto no hospital, porque o boletim diz, no momento admitido no quarto, ou seja, ele saiu de algum lugar, a situação dele era considerada delicada, então a gente entende que ele deveria estar na UTI do mesmo hospital. Exato. Recebeu, melhorou, saiu da UTI e foi para o quarto, onde está agora. Quadro clínico estável, acordado, lúcido, deambulando, ou seja, andando pelo quarto e com previsão de alta nos próximos dias. Graças a Deus. Aê, obrigado, Deus! Gente, vamos ver agora a moça que foi fazer um procedimento, um preenchimento labial. Meu Deus do céu, olha aí, ó. Fala, sim, meu Jesus. Meu Jesus. O Claudinho, como é? Meu Jesus. Bota aí, Claudinho, o bico aí, para esse teu fica aí, parecido. Ó, o meu aí, eu faço mais. Gente, que coisa louca. Olha, o preenchimento labial pode ser feito de várias maneiras. O mais correto hoje é com ácido hialurônico. E tem gente que tem alergia a ácido hialurônico, eu sabia? Conheci uma pessoa que tem. É raro, mas tem. No caso dessa mulher, ela não teve alergia ao preenchimento em si, ao ácido hialurônico. Ela teve alergia ao anestésico que passa nos beiços antes de injetar o ácido hialurônico. Então veja, ela não teve alergia ao ácido hialurônico. É porque antes do médico ou da médica ou do profissional ou da profissional esteticista enfiar as agulhas para colocar o ácido hialurônico, que é colocado tipo um aparelho de injeção, né? Injetar. Tum, tum, fura. Antes de injetar, de aplicar o ácido hialurônico ou outro tipo de preenchimento, é anestesiar. Os lábios têm que ser anestesiados. Então é passada uma pomada. Pois a pomada que anestesia é que deu alergia à moça. Ela tem alergia. Vou mostrar o vídeo dela agora e vou dizer qual foi o anestésico que foi. Eu digo para você, se o médico ou a médica tivesse feito um testezinho antes, aqui no bracinho dela, pinga um pouquinho. Inchou, não pode passar. Aí não fazem o teste. É pá! Primeira vez que ela foi fazer, ficou com a beiçança desse tamanho aí. Vamos ver o vídeo. You got your lips done. When you got your lips done. Oh, no. When you get her lips done. É, bem, vem cá, eu vou explicar pra você. Deixa eu falar. Seria um procedimento simples, porém o preenchimento labial que Basia Carey se submeteu acabou mal. Ela mora em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, e os lábios ficaram desse jeito. Ela sofreu uma forte reação alérgica, o anestésico. Cadê o nome do anestésico? Lidocaína. Tão simples, lidocaína, você compra em qualquer farmácia, lidocaína passa. Olha, eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Vocês lembram do... Me dá aí a foto do cantor do LS Jack, lembra o nome dele? Marcos Mena. Vou contar uma bomba pra você, porque no hospital em que o rapaz foi operado, não fizeram um testezinho besta antes de aplicarem nele uma injeção de... dipirona. Esse cantor que tá cantando aí é um dos caras mais bonitos que o Brasil já teve. O Marcos Mena. Olha aí, bota ele aí e sobe a música. Te roubar aos poucos pra você notar que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar. Conta pra mim que eu vou contar a bomba. Esse rapaz hoje, ele é praticamente todo paralítico, porque depois de uma cirurgia, deram dipirona pra ele pra passar a dor e não fizeram o teste. Vocês sabem da história, né? Então, o Marcos Mena, cantor da banda LS Jack, era o maior sucesso do Brasil. O maior sucesso. Ficava bonitão, lindão. E aí, disse que tava com um pouquinho de barriga. E foi fazer uma lipoaspiração. Ok, foi para a cirurgia, foi para a cirurgia, tudo beleza, fez a lipoaspiração, não teve alergia à anestesia, a nada, correu tudo normal. Acontece que após cirurgias, os médicos cirurgiões aplicam uma injeção desse tamanho de dipirona, para que quando a anestesia for passando o efeito, a pessoa não sinta a dor da cirurgia. Eu, por exemplo, já fiz algumas cirurgias, né? Fiz uma cirurgia de apendicite, fiz uma cirurgia outra vez de hérnia inguinal, pá! E após a cirurgia, lavei uma injeção, mas é desse tamanho a bichona, de dipirona. Exatamente, quando a anestesia vai passando o efeito, pra gente não sentir a dor da operação, aí começa a funcionar a dipirona, que é um anestésico. Acaba com a dor, né? Dipirona. Dipirona você compra na farmácia os comprimidos de dipirona, né? Mas ela pode ser injetável, que se dá no hospital. O que que aconteceu? Mostra o Marcos Mena. Olha a bomba. Os médicos que operaram o Marcos Mena e fizeram lipoaspiração nele, não fizeram teste se ele era alérgico ou não à dipirona. Não fizeram o teste. Aí aplicaram a injeção nele. Quando aplicaram a injeção de dipirona, que é um procedimento normal em hospitais, mas não fizeram o teste para saber se ele era alérgico, ele não sabia. Ele era altamente alérgico. Ele teve um choque alérgico, um choque anafilático. E o coração dele parou. Leia aí, Cláudia. 20 minutos o coração dele parado. E vem um para cá. É o Jonathan Ferreira? Gutierrez Madeira, meu filho. Eu venho pra cá, Gutierrez Madeira. Olha aqui, eu já tô aqui pra falar pra vocês o babado aqui, o bafulê. Presta atenção. Cadê? É aqui. Pronto, é aqui. Ó, o Marcos Mena, ai. Passou 20 minutos com o coração parado por causa da alergia que ele tinha de dipirona e não podia tomar. E os médicos não fizeram um teste pra saber se ele podia receber aquela injeção desse tamanho. O coração parou. E os médicos, pá, choque, dando choque, desfibrilador, sei lá o quê, massagem no peito. 20 minutos. Foram 20 minutos, Cláudia? 20 minutos. 20 minutos sem com o coração respirar. Parado e sem respirar. Depois de 20 minutos, o coração voltou a parar. Voltou Mas a ele estava em voltou coma. Voltou a funcionar. Hein? Voltou a funcionar. O que, que eu disse? Voltou a parar. Eita, eu sou doido, né? O coração... Obrigado, Cláudia. O coração voltou a funcionar. Só que... Lessa. Ele ficou em coma. Vê se foi um mês aí, Cláudia. Só que quando o coração voltou a funcionar, já tinha lesionado o cérebro. Ele ficou um tempo, muitas semanas em coma. Acordou do coma. Sim, acordou do coma. Aí, sabe como é que ele é hoje? O Marcos Mena foi trazido ao programa João Inácio Show, quando era domingo à tarde. O Ramon, que era meu produtor, Ramon Gomes, o Miséria... Alô, Miséria, queima! O Ramon Gomes era meu produtor na época. E a gente trouxe o Marco Menas aqui para Fortaleza. Sabe como é que o Marco Mena é hoje? Presta atenção, ó. Ele anda assim, ó. Aí eu disse, oi, Marco Mena. Marcos Mena, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Não conseguia falar. Porque ele, quando ele acordou, ele ficou com lesão cerebral séria. Ele anda com muita dificuldade, ele não consegue falar direito e não gesticula direito porque o cérebro dele ficou defeituoso. Acabaram com a vida de um dos maiores artistas do Brasil porque os médicos não fizeram o teste antes de aplicarem uma injeção desse tamanho de dipirona dele nele após ele ser operado de ter feito uma lipoaspiração. Não é doido isso? Agora, cadê a Carla, ex-namorada dele? Marcos Mena ficou 2 meses em coma depois da que ele ficou 20 minutos sem respirar, né? Coração parado, os médicos conseguiram ressuscitá-lo, ele ficou 2 meses em coma e isso gerou graves sequelas neurológicas. Cadê a namorada dele, a Carla? Ele fez essa música pra Carla, sobe aí. Mulher bonita, mulher bonita. Era esposa dele. Sabe o que aconteceu? Olha aí como ela era linda. Sabe o que aconteceu? Quando ele ficou aleijado, ela disse tchau! Tchau! Sabe o que ela disse? Tchau! Com 2 meses já tava, era com outro. Ó, eu venho pra essa... Gutierrez Madeira, me mostra aqui. Essa aqui, Gutierrez Madeira. É possível, Gutierrez Madeira? Essa aqui, ó. Com 2 meses... Deixa ele apontar a bichona pra cá, essa câmera aqui, ó. Apontou? Com 2 meses, a Carla já estava, era com outro. O Marcos Mena continua vivo, mas ela está casada. Foi. Ele hoje, o Marcos Mena não anda direito, não fala direito, não consegue cantar. Deus tenha o Marcos Mena. Deus proteja o Marcos Mena. Sim. Sou muito fã, seu fã, viu, Marcos Mena? Isso aconteceu em 2004, quando o Marcos Mena tinha 27 anos de idade. Ele disse depois de uma entrevista que se arrependeu profundamente desse momento que mudou a vida dele. Ele disse, eu fiz a lipo por uma questão minha, por uma questão de vaidade. Não precisava ter feito, errei por ter feito, me arrependi. Vem cá, eu quero falar pra você da Pop Dentes. É ele? É ele? Olha aí quem tá na Pop Dentes. Chão de avião. Eu tô na Pop Dentes e muita gente importante tá na Pop Dentes. A Pop Dentes é o seguinte, um tratamento dentário é muito caro, né? Mas na Pop Dentes é tudo da melhor qualidade e é barato. Clínicas odontológicas Pop Dentes, dentistas para todos. Onde é que tem Pop Dentes para você? Em Canindé, em Cascavel, em Calcaia, no centro de Calcaia, na Jurema, que também é Calcaia, em Itapipoca, Fortaleza, Maracanaú, Maranguape, Messejana. E eu vou falar para você de Pop Dente de qualquer lugar do Brasil. Onde houver uma Pop Dente, a promoção que eu vou falar está valendo e você vai ganhar tanta coisa. Agora, eu vou falar também da Pop Dentes do centro de Calcaia. Rua Coronel Correia, 1869 no centro de Calcaia. E na Jurema, Calcaia, Avenida Dom Almeida Lustosa, 2694 na Jurema, Calcaia. Presta atenção no que eu vou falar para você agora, porque um presente desse só a Pop Dentes dá para você. Ninguém no Brasil dá para você ter uma clínica. Escuta aí as vantagens. Um sorriso alinhado com dentes branquinhos é o sonho de qualquer um, não é mesmo? Foi pensando em você que a Pop Dentes preparou um mês inteiro. Só vale esse mês. É o mês todo, mas só vale esse mês de condições imperdíveis para você que está com os dentes tortos e deseja alinhar por um preço muito pequeno. Olha o que eu vou falar para você. Na Pop Dentes você só vai pagar a mensalidade. Não vai pagar mais nada. E a mensalidade, para você botar aparelho nos seus dentes e ter o sorriso mais lindo do mundo, você só vai pagar a mensalidade, só a manutenção mês, que é uma merrequinha de dinheiro. E olha o que é que você vai ganhar. E ganhar é de graça. Estou falando de graça. Aqui na Pop Dentes você já sabe. Avaliação é de graça. Se você foi certo dentistas por aí, sua avaliação é 300 pau, 200 pau. Só para olhar seus dentes e avaliar. Se 200 pau, você não paga. Na Pop Dentes é de graça. Avaliação grátis. Os exames, que são vários exames, tudo de graça para você. A limpeza dos dentes é de graça para você. É, o aparelho é montado na hora. E você paga apenas o valor da manutenção. E tem mais. Ao fazer o seu plano de aparelho ortodôntico para os seus dentes, você garante o flúor, aplicação de flúor de graça. Clareamento a laser de graça. Gente, você só vai pagar a manutenção. Você não vai pagar nem o aparelho. O aparelho vai de graça. A contenção, que é outro aparelho que fica por dente aqui, no dente de baixo, é de graça. Clareamento a laser de graça. Gente, é isso aí. Então, o atendimento é expresso, é de qualidade. Você não vai perder essa oportunidade. Eu não desperdiçaria. Essa chance é muito boa. Eu fui lá conferir, é a melhor do Brasil. Você vai pagar apenas a manutenção, vai ter tudo que eu falei de graça. Agora corra, porque é só este mês. Agende sua avaliação. Vem lá. Você pode pegar o seu celular e vir aqui pro QR Code, ó. Cadê? Gente, todas as vezes eu me atrapalho. É aqui mesmo, ó. Tá aqui no cantinho aqui. Agora eu não sei nem pra que lado. Aqui, ó. O QR Code tá aqui. Tá aqui o QR Code. Pronto. Aponta o teu celular pra esse QR Code que já vai lá pra Pop Dentes. Agora, eu vou falar pra você da Pop Dentes. Vou dar o telefone e o WhatsApp. É o WhatsApp, é? É o WhatsApp. Pop Dentes do Centro de Caucaia. Para você agendar logo, porque só esse mês, e se encher, assim que encher, babau. Quer logo? Então vamos lá. Centro de Caucaia, o WhatsApp é 99665-2803. 99665-2803. WhatsApp, passa um WhatsApp agora, dizendo que quer uma avaliação. 99665-2803. E Jurema, Pop Dentes da Jurema Caucaia. 99666-0529. 99666-0529. A última vez, 99666-0529. 85, que é o código aqui de Fortaleza, né? Então, gente, Pop Dentes. Você vai pagar a manutenção, que é uma merrequinha. Baixinho a mensalidade, né? E vai ter tudo isso de graça que eu te falei. Não paga nenhum aparelho. Meu Deus. Pop Dentes, a melhor do Brasil. Cláudia. Oi. E agora? Agora. Já passou da hora do comercial? Já? Pô, Cláudia, vamos dar uma bem ligeirinha. É, essa do iPhone. Você é fã do iPhone? Né? Tem gente que gosta muito de iPhone. Olha o iPhone aí. O vice-presidente da Apple, que fabrica iPhone, divulgou uma mudança incrível no iPhone do mundo inteiro. É uma bomba. É uma bomba porque o iPhone quer ser diferente de todo mundo e agora vai ser. E é. Mas era, né? E era. Até agora. Não, mas os concorrentes também são muito bons, né? Não, eu tô Samsung falando assim. Também tem o Samsung Top também, que é muito bom, né? Verdade, mas a Apple tem um sistema dela de acessórios de equipamento só dela. Só funciona no iPhone. Pronto. Você não adianta botar outro. Isso. Então vamos lá. O que vai acontecer? O vice-presidente da Apple anunciou uma mudança nos iPhones e vai ser a seguinte: a entrada do iPhone, aquilo que você liga, o carregador. É, isso mesmo. Aquilo que você liga na tomada vai ser igual ao Samsung, ao Motorola, aos aparelhos Android como um todo. É Xiaomi ou é Xiaomi? Xiaomi, J... J tudinho. Todos. J o quê, mulher? É Xiaomi, Motorola, Samsung, exatamente, todos. Atenção! Aquela entrada, aquele carregador com aquela entrada... Lightning, é? Lightning. Lightning. que é exclusiva do iPhone vai deixar de existir. Aquela entrada do carregadorzinho lá vai ser igual a todos os carregadores da... Do Android. Os aparelhos todos Android. Por quê, Cláudia? Por quê? Porque é uma decisão da Europa. E a Apple disse que tem que se curvar, né? Tem que se adequar a essas novas orientações. E a contragosto, vice-presidente da Apple anunciou que vai sim, a partir de um determinado momento, que ele não especificou, os iPhones sairão da fábrica não mais com as entradas antes, né? As antigas, as Lightnings, mas sim com a entrada compatível com os outros Androids, a USB-C. Então tá aqui, é o seguinte, a Europa, a União Europeia está decidindo muita coisa diferente. Então a Europa não quer mais as entradas diferentes para carregador de telefone celular. E o único que tem a entrada diferente são os iPhones. O resto, todas as marcas, aquele carregador, aquela entradinha que entra no rabo lá do aparelho, isso aqui, ó, aqui no fundinho, não entra lá para carregar. O único diferente é esse aqui, o iPhone. O resto é tudo igual. E agora, como a Europa exige que seja tudo igual, e não do jeito do iPhone, mas do jeito dos outros, o iPhone vai deixar de fazer essa entrada especial e vai ser com a mesma entrada dos outros. O carregador vai ser igual dos outros. Como vai fazer para a Europa, então o iPhone vai fazer para o mundo inteiro. Não sabemos quando isso vai acontecer, mas vai ser já. Exatamente. O fato é que até 2024, essa padronização tem que estar vigindo. Até 2024. Até o fim de 2024. Se a Apple vai fazer antes ou não, não foi divulgado. Vamos lá, gente, para o comercial, gente. Ah, e em seguida, sai o primeiro censo do sexo nacional. Quais são os maiores desejos e as maiores práticas sexuais dos brasileiros e brasileiras? O que é que os brasileiros e brasileiras mais querem fazer no sexo, mais gostam de fazer no sexo, mais sonham de fazer no sexo? A gente vai falar para você depois do intervalo comercial. Programa João Inácio Júnior, Cláudia Leite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê, Bafulê. Coligação PLPP e Republicanos. Você aposentado do campo ou da cidade. Você trabalhador que contribui hoje para ter a sua aposentadoria digna. Não corra o risco de perder o seu dinheiro. Quero me dirigir a você, idoso no Brasil. Você que trabalhou tanto e agora merece um descanso. Está garantido para você o teu salário. Vamos garantir uma valoração do salário mínimo. Em nosso governo, o respeito com o idoso. Bolsonaro 22, presidente. Quero falar com você sobre conforto e qualidade de vida. Já pensou chegar em casa depois de um dia cansativo? Tomar um banho quente, ter um ar-condicionado para relaxar, sem se preocupar com a conta? Se você pensa que é coisa do outro mundo, a Sol Planet está aqui comigo para te dizer que não é. Essa pode ser a sua realidade. Você já ouviu falar em energia solar? É uma forma inteligente de gerar a energia que você consome e desfrutar de itens como chuveiro elétrico e ar-condicionado. Produza sua energia e livre-se do medo da conta. Não abra mão de viver com qualidade. Procure uma empresa de confiança ainda esse ano. Em janeiro de 2023, novas taxas começarão a valer. Mas se você fizer sua instalação ainda esse ano, vai se livrar delas até 2045. Planeje um futuro com muito mais conforto para você e para quem você ama. Acesse fujadataxação.com.br e saiba mais. Tem sempre gente nova chegando no Prezão Mensal da Claro, né, Paulo? Claro! Aqui tem 6 GB, WhatsApp e ligações ilimitadas para todo o Brasil. E Claro Cursos e Descomplica, que é para estudar, aprender e até gerar uma renda extra. Tudo por R$ 19,99 por 30 dias. Faça como os clientes de telefonia móvel mais satisfeitos do Brasil. Diga Claro pro Prezão. Claro, você merece o novo. Antes de votar para presidente, compare. Bolsonaro nunca deu e nem vai dar aumento real ao salário mínimo. Lula é salário mínimo forte e aumento acima da inflação. Bolsonaro quer acabar com as férias e 13º. Lula é garantia dos direitos dos trabalhadores. Bolsonaro assinou o projeto de lei que acaba com o auxílio de 600. Lula é auxílio de 600 garantido. Nunca foi tão fácil escolher. Agora é Lula. Esperança, PT, PC, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. ZYH 589, Verdinha, emissora do sistema Verdes Mares. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê. Sua tarde com mais alegria, com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. O que nós vamos contar pra você aqui, acredite se quiser. Mas quem disse foi o Carlinhos Maia. Nós vamos dizer o que o Carlinhos Maia disse. Me dá uma foto aí do Carlinhos Maia e do ex-marido dele. Lucas Guimarães. Lucas Guimarães. Gente, eu vou até me sentar ali porque eu tô sem fôlego. Eu vou me sentar aqui. Meu diretor, Gutierrez Madeira, me dá uma foto aí do meu diretorzão, Gutierrez Madeira. Oi, gente, eu sou fã do Carlinhos Maia. Eu sou fã do Carlinhos Maia. Torcia demais pelo casamento do Carlinhos. Eu não sou contra casamento de homem com homem, nem mulher com mulher, não. Taquei, foi minha cabeça aqui. Eu não sou contra casamento de mulher, com homem, com homem. De jeito nenhum, eu sou o maior... Olha, eu vou contar agora para vocês. Eu, quando fazia o programa João Inácio Show nos domingos na TV Diário, numa vez eu casei 50, eu fiz 50 casamentos homoafetivos. A promoção foi do Paulo Diógenes, né? É o Paulo Diógenes? Que faz a Raimundinha? É. O Paulo Diógenes era vereador de Fortaleza, então ele fez essa promoção de casar 50 casais homossexuais, homoafetivos, né? Homossexuais. E a prefeitura na época apoiou e o programa João Inácio encampou. Então a gente deu todo o apoio, toda a cobertura, a gente entrevistou os casais, a gente foi lá, filmou, fez tudo. Então a gente participou daquela cerimônia. Então vocês sabem que eu não tenho nenhum tipo de preconceito. O que eu vou falar aqui não é nada contra o casal. O que eu vou falar é uma história do Carlinhos Maia, porque ele disse que tem gente. Olha, escuta aí o que, é que o Carlinhos Maia disse. O Carlinhos Maia disse que tem fã dele querendo morrer porque o casamento dele com o Lucas Guimarães acabou. Vocês escutaram o que eu falei? Vocês estão ouvindo o que eu falei? O Carlinhos Maia disse, isso aqui eu só estou transmitindo para vocês o que o Carlinhos Maia disse, que tem fãs dele, tanto jovens quanto velhos, que estão querendo morrer porque o casamento dele, Carlinhos Maia, terminou com o Lucas Guimarães. Ele disse que muitos fãs e muitas fãs dele não estão mais nem comendo. Estão definhando, não estão se alimentando, não estão comendo, querendo morrer, porque o casamento do Carlinhos acabou. Você acredita num negócio desse? Ou gente besta do caramba. Se o casamento do cara acabou, ele tá feliz, o outro tá feliz, vão ser felizes com outros relacionamentos. Precisa lá que o pessoal fique: eu não vou mais comer, não. Eu quero morrer, porque o Carlinhos Maia acabou o casamento dele, eu quero morrer. Que isso, gente? Mas como tem gente abestada nesse mundo, me perdoe. Mas uma pessoa que diz eu quero morrer, uma pessoa que diz eu não vou comer mais nada, eu quero morrer de fome, porque o meu Carlinhos Maia acabou o casamento com o meu... Lucas Guimarães. Lucas Guimarães. Eu quero morrer. Mas que pôs um negócio desse? Tem gente para isso mesmo. Para você ver o nível de fã que certos seguidores têm. Para você ver o nível de certas pessoas que certos seguidores têm. Eu quero morrer. Eu vou morrer. Eu não vou mais comer porra nenhuma, porque eu quero morrer. Porque o Carlinho Maia terminou o casamento dele com o Lucas Guimarães. Quem faz isso é doido. Gente, chama os psiquiatras, os psicólogos para esse povo que quer morrer porque o casamento do outro acabou. É uma ruma de doido. Vigia esse povo que é doido. Canta aí, Cláudia. Gente, volta. Eu sou fã do Carlinhos Maia. Acho que ele é um dos maiores comunicadores. Inteligentíssimo. O cara tá milionário porque é inteligente. É capaz, sabe ganhar dinheiro, sabe influenciar as pessoas, são milhões de seguidores. É um grande comunicador, o cara nasceu para se comunicar. Essas brincadeiras que ele faz na internet, que ele conquista as massas, isso é uma capacidade enorme de conquistar. Agora, no meio do seguidor dele tem uma ruma de abertado. Tá aqui, para você achar que eu não estou mentindo. Tá aqui, a notícia inclusive está no Diário do Nordeste. Carlinhos Maia diz que fãs estão indo parar no hospital após o anúncio da separação dele. O humorista Carlinhos Maia usou o Instagram segunda-feira passada para pedir calma aos fãs que têm deixado de comer, querendo morrer, e estão indo parar no hospital após saberem da separação dele e do Lucas Guimarães. O Carlinho Maia disse: cuidem da saúde de vocês, não façam isso não. Ele até escreveu: as senhorinhas e os nossos seguidores que estão há tanto tempo com a gente, fiquem tranquilos. Estamos recebendo vídeos e fotos de alguns de vocês indo parar no hospital, outros sem se alimentar. Parem com isso agora. A gente agradece todo esse amor e preocupação, mas não é motivo para vocês se descuidarem da saúde, escreveu Carlinhos Maia nos stories dele. Carlinhos ainda reforçou que o término do casamento dele com o Lucas Guimarães não é uma estratégia de marketing, porque estão dizendo que eles não se separaram de verdade. Muita gente acha que eles não se separaram de verdade, é só uma onda. Aí lá na frente eles voltam, como se tivessem terminado tudo sem terem terminado. Mas podem ter terminado mesmo, né? Ele diz que não é isso não. O Carlinhos Maia diz que não é uma estratégia de marketing. Ele diz: eu e o Lucas estamos bem no nosso tempo. Isso não tem nada a ver com mídia, nem para lançar porcaria nenhuma. Amo vocês, não quero ninguém mal. Há problemas maiores no mundo. Nada de ruim nos aconteceu. Ele também pediu aos seguidores dele que parem de achar culpados para o fim do casamento dele com o Lucas Guimarães. Ele diz: mas Lucas e eu somos dois adultos, ninguém influencia nada, tudo foi conversado e resolvido. Choramos muito na separação. O Carlinhos Maia diz: nós dois choramos muito na separação. Nos abençoamos no último momento, eu abençoei ele, ele me abençoou. Nos esculhambamos também. Mas prometemos jamais nos digladiar, porque antes de tudo, isso era só eu e ele contra o mundo. Aí, nos últimos momentos, eles se declararam, diz que um amava o outro e tal. Pronto, é isso aí, né? É sim. Ai, ai. Ai, ai. O que é que eu vou falar agora, gente? Ah, meu, olha aí quem tá. Ele tá olhando pra mim, eu tô olhando pra ele. Menino bonitão, rapaz, olha aí. Quem vai entrar é o Lucas Montenegro, da Loteria Aldeota. Fala, Luquinha, meu amigo. Tamo junto. Fala, João, boa tarde. A Mega Sena tá acumulada 115 milhões de reais. E o sorteio é hoje. E onde é que eu tô? Eu tô aqui na nossa loja, na Avenida Dom Luiz 600. Também temos uma loja no Shopping Omar Kennedy, onde você pode se dirigir aqui e vir comprar o seu bolão. O sorteio é 8 horas da noite. E aqui fecha às 7 horas da noite, no Rio Mar Kennedy fecha às 9 horas. Mas é importantíssimo dizer que você também pode comprar sem sair de casa. Você está vendo aqui as meninas aqui, já estão lá em cima na central, vieram aqui embaixo pegar bolão. Está muito movimentado. Como é que funciona para você comprar sem sair de casa agora mesmo de onde você está? Você vai ligar agora, 85-3104-5050. Você também pode chamar no nosso WhatsApp, 85-3104-5050, é o mesmo número, o telefone é o WhatsApp. Você vai ser direcionado para um de nossos vendedores e vai conseguir comprar o seu bolão. Nós temos bolões de 9 até 15 dezenas a partir de R$100. Se você mora em Fortaleza, mora na região metropolitana, o motoqueiro vai deixar aí na sua casa, no conforto da sua casa, do seu trabalho, de onde você estiver. Se você mora fora do estado do Ceará, mora no interior do Ceará, tem como participar também de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós endossamos seu bilhete com seu nome completo e CPF e você participa com toda a segurança. Nós somos credenciados pela Caixa Econômica, temos 16 anos de tradição e aqui você pode confiar. Você compra bolões oficiais Caixa, que a gente registra aqui, e com altas dezenas que trazem matemática, estudos, estatística, para você realmente ter mais chance de ganhar. 35 pessoas já ficaram milionárias aqui, compraram um bolão de R$100 e ganharam cada uma mais de 3 milhões, João. Olha aí, gente, o Lucas está falando uma coisa muito interessante, né? E você pode jogar sem sair de casa, você de qualquer lugar do Brasil. Onde é que você está? Você de Fortaleza, do Ceará, do Nordeste, do Brasil inteiro, você pode jogar apontando o seu celular para esse QR Code aqui, ó. Esse QR Code aqui, vou pegar no bichão. E você pode jogar apontando para o QR Code, você joga sem sair de casa. Ou você liga pelo telefone. Esse número que está na sua tela é telefone e é WhatsApp. O DDD de Fortaleza é 85. Aí você liga. Ligação telefônica 3104-5050, ou você passa o WhatsApp, esse número também é o WhatsApp, 85DDD de Fortaleza, WhatsApp 3104-5050, de qualquer lugar do Brasil, você joga sem sair de casa. Quanto é que tá o prêmio hoje, Luquinha? 115 milhões de reais, João. Ele corre hoje, é? É hoje o sorteio, às 8 horas da noite, no YouTube da Caixa Econômica. Tem que correr. Mas é importante entrar em contato logo, porque os bolões estão se esgotando. Vocês estão vendo a movimentação aqui, entrando, saindo direto, pegando os bolões, tá? A movimentação muito grande. Então tá aí, você joga, assim, se você apontar pro QR Code, ou jogar um desses números, ou ligar um desses números aí, vai cair naquela central, as moças, você vai jogar sem sair de casa. Tem um VT pra ver, Lucas? Tem um VT aí. Você aí já pensou que o próximo milionário pode ser você? A Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, é uma casa lotérica especializada em bolões de altas dezenas. Que trazem para você muito mais chance de ganhar. Aqui, 35 pessoas já ficaram milionárias e nós já pagamos mais de 122 milhões em prêmios. Aposte sem sair de casa. Entregamos seu bolão em Fortaleza e região metropolitana e enviamos para todo o Brasil via Sedex. Com o Rei do Bolão, a sua sorte vai mudar. E aí, Luquinhas? Fala aí, Lucas. É isso aí. Tem que entrar em contato logo. Os bolões estão se esgotando. Pode ser a decisão que você tomar agora de ligar para o nosso telefone, mudar sua vida para sempre, acordar amanhã milionário e pegar seu prêmio na Caixa Econômica. Lembrando que temos um YouTube, onde gravamos diariamente falando sobre as loterias Caixa, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. E também temos um Instagram, onde colocamos os resultados. Hoje, o nosso Instagram, @loterialdeota, iremos colocar os resultados da Mega Sena de 115 milhões nos nossos stories. A gente espera que um dos nossos bolões seja o ganhador, mas não tem que avisar que só ganha quem joga. Então, bora jogar, que esses 115 milhões podem ser nossos. Valeu, Lucas. Um abraço para você, querido. Tudo de bom. Olha, a gente vai fechar esse bloco aqui com essa notícia bem rapidamente, porque hoje de manhã duas mulheres morreram incendiadas, queimadas dentro do apartamento em que moravam na Aldeota, em Fortaleza. A gente pode até mostrar as imagens mais uma vez aqui do edifício. Já estamos mostrando, gente, hoje pela manhã, uma mulher de 79 anos, a mãe e a filha de 59 anos, que moravam neste apartamento que você vê aí, com fumaça, né, com fuligem, elas foram vítimas do incêndio. Incêndio dentro do apartamento delas e as duas morreram, Cláudia. As duas morreram. A mãe tinha 79 anos, Maria Ilza Rodrigues, era servidora aposentada do Tribunal do TRT. A filha, Maria Ocilma Rodrigues, de 59 anos, também era aposentada. As duas faleceram no apartamento nesse prédio. A edifício Catarina Ribeiro, que fica na rua Monsenhor Brunal de Ota, por volta das 3 horas da manhã, durante um incêndio. Elas morreram. O corpo de bombeiros chegou, mas quando foram socorrer, as duas já haviam falecido, infelizmente. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial e a gente vai com aquela matéria que você está precisando. Sai o primeiro censo do sexo nacional. Quais são os maiores desejos e as maiores práticas sexuais dos brasileiros e brasileiras? O que é que os brasileiros e brasileiras mais querem, gostam e sonham fazer no sexo? A gente vai passar para você. Depois do intervalo comercial, aqui no programa João Inácio Júnior, Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bafulê, Bafulê. Quer saber mais sobre educação? Pode, nem mandar mensagens ou tirar fotos. O passageiro pode ficar sem um cinto de segurança no banco de trás? Não pode. O equipamento é obrigatório para todos. Transportar o pet? Pode? Pode sim, mas sem deixá-lo solto ou levá-lo no colo. Ele precisa estar protegido e confortável. Colocar a cabeça ou o braço para fora do carro? Pode? Não pode. E é preciso ter cuidado redobrado com as crianças. Esses pequenos cuidados no dia a dia podem salvar vidas. É nossa responsabilidade construir um trânsito seguro. Apoio AMC. Proteger vidas. Esse é o caminho. Nosso estado é berço de sucesso que atravessam fronteiras. Além da música, da literatura, do humor, somos palco de grandes empresas, negócios, indústrias e muito mais. Trabalhos que beneficiam famílias e impactam todo o Brasil. Daqui saem alimentos e bebidas para todo o país e até para fora dele. Somos a terra do sol e também do vento. Produzimos energia limpa e renovável, que nos move para ir mais longe. Também nos tornamos referência em distribuição de medicamentos e assistência à saúde. E com nossas grandes instituições de ensino, nos tornamos modelo nacional replicado em vários estados. O Sistema Verdes Mares apoia e reconhece a força e o valor do cearense. Do Ceará para o Brasil. Apoio Sistema FIEC. Cada vez mais perto de você. Nesta quarta, tem mais uma decisão para o Ceará. Verdinha. O Alvinegro, na luta contra o rebaixamento, enfrenta o Internacional. A bola rola no Beira-Rio. O Ceará precisa vencer para continuar com os objetivos. Os craques da Verdinha entram em campo às 9h45 da noite. É clima de tensão, é decisão na Verdinha. O jornalismo que fala nossa língua. Bafulê. Sua tarde com mais alegria, com o rei da comunicação, João Inácio Júnior. É agora, segura o Brasil, é agora que vai sair o... como é que é o nome do negócio, gente? Sai o primeiro censo do sexo nacional. Quais são os maiores desejos e práticas sexuais de brasileiros e brasileiras? Então, essa pesquisa foi feita, é como uma pesquisa de Ibope, entrevistando pessoas, numa pesquisa científica, para dar uma ideia geral. O que, que as pessoas mais desejam fazer, mais sonham fazer, mais... Como é aquele... Fetiche. Mais tem fetiche de fazer e mais fazem no sexo. O que é... Eu tô doido pra saber. Então, a gente vai pra pesquisa. A pesquisa foi feita no Brasil inteiro. Ouviu 2.000 pessoas. 2.000 pessoas foram ouvidas. Sim. Essas pessoas... Vamos lá, vamos dizer... Tem uma faixa de idade, Cláudia? Não. Aliás, tem sim. Tem. As pessoas foram... Pessoas que nasceram do ano 2000 pra cá. Portanto... Gente... 22, pelo menos 22 anos. Ah, né? Então, isso aqui é só gente jovem. Gente que tem de 22 anos para baixo. É pra o pessoal. Cima. Pelo menos 22 anos. A pesquisa foi ouviu 2.000 pessoas nascidas do ano 2000 para frente. Do ano 2000 para trás. 2000 para cá. É, para cá. Então, 22 anos. Isso. Tem no máximo 22 anos as pessoas. Sim. Não foi isso que eu falei, não? Eu falei outra coisa? Agora então, vamos lá. É. Não, eu acho que eu falei isso, mas às vezes eu falo uma coisa e eu falei foi outra, né? Eu penso que falei outra. Mas vamos lá, gente. Esta pesquisa foi feita com gente jovem. Não inclui pessoas de 25, de 30, de 40, 50 anos. Esse povo tá fora. Então, a pesquisa faz com pessoas que nasceram do ano 2000 para cá. Isso. Que tem, no máximo, 22 anos. Pronto. Essa faixa aí. Esse pessoal... o que, esse pessoal mais faz durante a transa, mais deseja, mais sonha fazer e mais faz, Cláudia? Bom, no ranking temos terceiro, segundo e primeiro lugar. Bom, terceiro lugar. O que, esse pessoal mais tem um fetiche, desejo de fazer, né? Mas tem uma palavrazinha, fantasia. É fetiche, é fantasia. Valeu, Gutierre Madeira, meu diretor. É fetiche, é fantasia, é desejo. Juntando tudo e o que fizeram, né? O que tem desejo de fazer e não fizeram, mas querem fazer ou fazem. O que, esse povo mais faz? Terceiro lugar, Cláudia. É a prática BDSM, que significa bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Sim. O que... BD o quê? BDSM. BDSM. É o sadomasoquismo, gente. É o seguinte, é aquele pessoal que é sádico ou sádica, que gosta de fazer sexo fazendo a outra pessoa sofrer, puxando o cabelo, dando tapão na raba, xingando, né? E o masoquismo é o contrário, aquela pessoa que gosta de transar sendo xingada, tendo o cabelo puxado, levando tapa. Tem uma mulher que me escreveu uma carta, aliás, eu vi, foi na internet. A mulher contando, o meu marido quando vai transar, quer que eu chame dele de corno? Aí diz que ele fica no... Ai! Ela diz, corno! E ele, ai, como é bom! Sim! Eu vi uma inclusive uma mulher mais ou menos famosa, dizendo... Então, gente, isso é uma espécie de masoquismo. Tem gente que gosta de sofrer até pancada na hora do sexo, né? Então... Sadomasoquismo é a terceira prática que esse povo mais gosta. Dessa idade de 20 anos para baixo, 22 anos para baixo. Cláudia Leite. Olha o que acharam aí de. Olha o que acharam aí. Corrente na boca. Aliás, aí o que é isso aí? Uma par de algemas. Algema. A gente gosta de ser algemado, amarrado. Gente. Aquele filme lá, 50 tons de cinza? Pois é. É só isso. Isso. Claudinha, atola. Bom, em segundo lugar, fazer sexo em público. O quê? Fazer sexo em público, no local público. Desse pessoal de 22 anos pra baixo, a segunda coisa que eles mais gostam ou têm desejo de fazer é o exibicionismo. Fazer um sexo num lugar que tem alguém vendo. Ou que tem o risco de ver, né? E o primeiro lugar, segura, Cláudia. O primeiro lugar, eu vou pro palco, torcida do Brasil. O primeiro lugar, o que é que as pessoas gostam mais de fazer? No sexo, vocês vão saber. E é aqui, e é no programa João Inácio Júnior. A Rocha Brasil. Como é que é? Eu vou falar pra vocês. Mas antes eu falar pra vocês do Nato Shark. Você tem que comprar o Nato Shark pra você acabar com dores nas juntas e dores nas articulações. Se você sente artrite, artrose, osteoporose, bico de papagaio, tendinite e reumatismo, você vai acabar com isso comprando o Nato Shark. O Nato Shark é 100% natural, não tem contraindicação, não tem efeito colateral, não faz mal a nada. Não é analgésico faz muito mal, e não é anti-inflamatório faz muito mal. É 100% natural, sem contraindicação e sem efeito colateral. O Natushark vai no osso, na junta, no tendão, na cartilagem e recupera em até 100%. Rejuvenesce. É por isso que você acaba com aquela dor no pescoço, na coluna, nos quartos, nos quadris. É por isso que a dor do joelho acaba, do mocotó do pé acaba, a dor do ombro, do cotovelo e dos punhos acaba. Você vai ter uma vida nova. Vai sentar, vai levantar, vai andar de bicicleta, vai fazer ginástica. Vai fazer o que você gosta, o que você quer. O Natushark não tem para vender na farmácia, você só compra pelo telefone. No telefone já estou mostrando aqui para você, 4062-9900. 4062-9900, 4062-9900. Você vai ligar agora. Se comprar agora, vai pagar mais barato, vai pagar de 4 vezes sem juros, vai receber na sua casa em Fortaleza e região metropolitana sem pagar taxa de entrega. Ainda vai ganhar um brinde surpresa. Esse aqui é o Natushark Gel. Você passa na dor na hora. A dor passa na hora. A cãibra passa na hora. E esse aqui são as cápsulas para você fazer o tratamento. Vamos lá, gente. Seu João Eudes, pode falar, seu João. Bom, meu nome é João Eudes, falar do Matuxá é falar de saúde. Eu há 15 anos vivia quase prostrado, comecei a tomar o Matuxá, me deu vida, saúde, graças a Deus e ao Matuxá. E eu indico para as pessoas também. Ligue agora, Natuxar, que não tem para vender na farmácia, 4062-9900, 4062-9900. Agora vamos, qual é a prática sexual que mais os jovens de 22 anos para baixo do Brasil têm fetiche, têm desejo, têm aquela palavra que eu perdi de novo, fantasia e também fazem. O que mais tem desejo de fazer e mais fazem? A prática sexual número um da juventude do Brasil, Cláudia Leite. Fazer sexo a três. O quê? O quê, Claudinho? Ai, ai, fazer ai, sexo a três, João Inácio Júnior? A essa? Três. Esse é o primeiro do ranking. A três. Aí envolve heterossexual. Calma. Eu vou dizer pra você. A pesquisa não foi feita, foi feita com homens e mulheres, ou seja, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, todo mundo. Bem, Cláudia, agora para a gente encerrar, a gente vai dar a notícia da Maitê Proença. Como vocês sabem, Maitê Proença, que só tinha relacionamento com um homem, de repente se apaixonou por uma mulher. Maitê Proença, então, começou a viver com a cantora... Adriana Calcanhoto. E há pouco tempo atrás, elas terminaram tudo. E agora surge a notícia de que elas podem estar voltando a viver juntas, é isso, Cláudia? Ou pelo menos estão ensaiando, já que voltaram a se seguir nas redes sociais. Elas, quando brigaram e separaram, deixaram de se seguir nas redes sociais. Perfeitamente. Agora estão voltando a se seguir nas redes sociais e uma comentando muito as coisas que a outra posta. Exatamente. Então estão achando que é uma reaproximação. E pode ser um retorno, uma reconciliação da dupla. Claudinha, obrigado, Cláudia. Obrigada, valeu. João. Amanhã em outro marcado 1 da tarde. Obrigada, gratidão. Até amanhã. Amanhã, 1 da tarde, mais um programa João Inácio Show. João Inácio Júnior, Bafulê com João Inácio. Quem vem aí, Cláudia? Alderson Matos. Com a jornalista Beatriz Irineu. Tchau, Brasil. Fica com Deus. Gratidão. João Inácio Júnior, Bafulê. Jogada, segundo tempo, de segunda a sexta, às 17h, com os craques da Verdinha. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Clube do Brega, o romantismo, a irreverência de quem ama e vive o jeito brega de ser. Eu não sou brinquedo, não. Eu quis fugir dessa paixão. Eu não sou cachorro, não. Clube do Brega, de segunda a sábado, às 10 da noite. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Bom Dia Nordeste, de segunda a sábado, às 5 da manhã, com Daniela Delavaux e Tom Barros. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. As principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Rádio Notícias Verdes Mares. Política, economia, segurança pública, reportagens, trânsito e muito mais. Você bem informado com a credibilidade do Rádio Notícias Verdes Mares. De segunda a sábado, às 6h30 da manhã. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Conexão Verdinha, de segunda a sábado, às 9h da manhã, com Elisiane Correia e Sávio Manfredini. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. ZYH 589, Verdinha, emissora do Sistema Verdes Mares. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Começa agora, DN, edição da tarde. Apresentação, Alderson Matos.